Projeto X Podcast. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, o projeto mais... Eu ia dizer canino, mas é errado dizer canino. Mais animal. O episódio mais do reino animal de todos os episódios. Viemos hoje falar daquele que é o nosso melhor amigo, nossos melhores amigos. Sim. Que estão ali pra sempre, em todos os momentos, pelo menos enquanto eles conseguem aguentar, né, esse mundinho. Nós viemos falar, agora fiquei muito depressiva, gente. Não, gente, já falei a história fofinha hoje, vai ser cast de alegria, vai. Eu não tô entendendo. Mas hoje nós vamos falar sobre os nossos amigos de quatro patas. Ou duas. Ou com asas. O Mug, por exemplo, tá aqui com uma foto de um galo. E às vezes, sei lá, vai que tu teve um peixe, embora peixe seja realmente bom. Eu quero falar sobre peixes. Enfim, né? Ele ficou muito bom com o shoyu. Eu sou Fernanda Fofonca e eu era a criança que entrava na casinha do cachorro todos os dias. Aqui é o Mug, e animais de estimação muitas vezes são mais confiáveis do que as próprias pessoas. Muitas vezes, vulgo todas, né? Aliás, eu diria quase sempre. Não. Aqui é a Adri, e eu tive uma cachorrinha que uma vez me trocou pela vizinha por petiscos. A vizinha comprou ela por petiscos, então não é bem assim, não. Lol. É. Aqui é o Jim, e eu acho que o nome do filhote do furão devia ser Furinho. Que bosta, cara. Oh, eu sempre pensei, furões são, tipo, animais da hora, velho. Ah, eu quero um furão. Eu ainda vou ter um furão. Eu acho que vocês já perceberam que no episódio de hoje vamos falar sobre esses nossos grandes amigos, companheiros de diversas aventuras. Tirando gatos, né? Que os gatos, na verdade, eles não estão muito pra gente. Isso é interessante a gente colocar. Alguém aqui vai falar sobre gato? Eu já tive gatos. Eu vou falar sobre gatos. Eu vou falar gato. Pessoas, são animais diferentes. Como eu posso explicar, gente? Gatos... Eles não dão a mínima pra você. Não é que eles não dão a mínima. Isso é mentira, isso é uma inverdade. Sim. Disseminada e pelas pessoas. E é uma injustiça contra os coitados. Exatamente. A questão é que os gatos, eles são independentes. E eles não reconhecem um mestre. Pra eles, eles são os seus próprios mestres. Diferente do cachorro que precisa, por instinto, ter um guia, ter um líder. Os gatos não. Os gatos são mais solitários mesmo. Mas isso não significa que eles não sejam bons companheiros e bons amigos. E quem tiver preconceito vai ser quicado dessa chamada e dessa gravação. Ok? Caralho. Obrigada, tchau. Achei justo. Começar, então, falando quais foram os tipos de animaizinhos que a gente já teve, quantos animaizinhos a gente já teve. Eita, só pra gente já se apresentar. Bom, eu vou começar por mim. Eu basicamente só tive cachorros e gatos. Eu tive a Preta, minha primeira cadelinha, que ela me acompanhou por muitos e muitos anos. Foram 15 anos dividindo alegrias, tristezas com ela. Infelizmente, né, cachorros têm vida curta e... Ela já tava velhinha, já tava surdinha, já tava com problemas e não resistiu. Mas eu ganhei, eu lembro até hoje do dia que a gente ganhou ela, que a gente pegou ela. O meu irmão sempre teve medo de cachorro e ele ficava com uma vassoura rodando pra ela não chegar perto. Ela achava que ele estava brincando com ela, se divertia. Enfim, eu ganhei ela com 5 anos e foi uma experiência muito divertida. Saudades, Preta. Era vira-lata? Vira-lata. Era uma mistura de poodle com cocker, mas totalmente vira-lata. Eu acho legal quando as pessoas, tipo, falam... Não, era uma mistura disso com aquilo que... No fim das fica meio vira-lata. Nenhuma, né? Continua sendo vira-lata. É legal, tipo, a pessoa, tipo... tem uma mistura, mas ela fala assim... Não, é vira-lata, sabe? Tipo... Eu tive, nesse meio tempo com a Preta, eu tive dois gatos. Eu tive primeiro o Milu, que um dia o Milu... Meu gatinho, ganhei com 6, 7 anos. Ele sumiu. Foi a muda fora. Ele descobriu que podia ir para a rua. Não sei o que aconteceu, sumiu. E a Frida Catarina II, é sempre bom falar o nome completo dela. Frida Catarina II. A gente ficou com ela por uns 4, 5 anos. Ela apareceu lá em casa, querendo tomar com fome, filhotinha. Eu dei leite e ela ficou, né? E ficou. E infelizmente ela também sumiu. Eu ainda acho que foi o vizinho que matou, né? Oh. Mas não, é difícil. Parada de vizinho animal é uma coisa que... Depois, cara, a gente fala sobre isso. Depois eu ganhei a Dallas, que é a minha boxer maluca e alegre, extremamente alegre, saltitante, que gosta de pular em todas as pessoas. Eu tenho o Luke, que é o meu chau-chau com o pastor alemão, que ele parece um pastor alemão, tem cara de chau-chau e a língua dele é malhada, é incrível. Incrível. Ele tem uma língua malhada. Malhada, gente, é muito sensacional. E por fim, eu tenho a minha dupla dinâmica, que é o Bruce e a Rachel, que são a minha alegria aqui em São Paulo, os meus companheiros, e eu tô com saudade deles. Em casa a gente sempre teve, sempre teve um cachorro. Recentemente também a gente arrumou um gato e eu tive algumas calopsitas. E algumas histórias tensas sobre todos eles. Há muito tempo atrás, eu era criança ainda, eu tinha a Belle, que era uma cocker, bem grande assim, ela era muito maternal comigo e com a minha irmã. A gente já tinha o quê? 5 anos, sabe? Às vezes a gente apanhava em casa, ela chorava do lado de fora. E ela era muito, muito carinhosa. A gente, infelizmente, teve que dar ela pra outra pessoa quando a gente se mudou, porque a gente tinha um quintal muito grande, ela era um cachorro meio grande. Ficamos um tempo sem cachorro, aí a gente arrumou o nosso primeiro bacê. Tirando a Belle, quase praticamente todos os meus cachorros foram bacês ou se passaram por tal. Depois a gente arrumou o Chuchu. O nome do cachorro era Chuchu. Era um bacê, uma gracinha, assim. Morou com a gente anos e anos e anos e anos também. Muito brincalhão, jogava bola com meu pai. Passava o dia brigando com garrafa pet, sabe? Tipo, pegava uma garrafa, ficava mordendo e jogando longe. Durante uma semana, a gente teve um cachorro com um sugestivo nome de Tropeço. Que ele era um pointer, que era tipo um... Era do tamanho de um pônei aquele cachorro. Era um monstro. Era um monstro aquele cachorro. A ponto de ele, às vezes, a gente abria a janela da cozinha, ele colocava a cara na janela da cozinha, assim. E era um carinho, era um sossego também. Só que ficou em casa só por uma semana, porque o quintal era, também não era... O quintal era grande pra um bacê, mas era muito pequeno. E assim, ele era muito grande. Aí o quintal era pequeno, era do tamanho bom pra um bacê, mas era um quintal muito pequeno pra um cachorro daquele porte. Então a gente deu ele pra uma outra pessoa que morava numa fazenda. E mesmo o Chuchu, a gente teve que deixar com uma outra pessoa quando a gente se mudou de lá, de novo, por problema de espaço. Passamos bastante tempo sem cachorro e tudo mais. Aí quando a gente finalmente se mudou pra uma casa que tinha espaço, a gente arrumou uma cachorrinha que a gente chamou de Winky Primeira. Ela era também uma bacezinha que ficou com a gente por pouco tempo, assim, ela tinha uma doença genética, ela acabou morrendo. E logo depois a gente arrumou o Spike. O Spike, ele ficou comigo por 12 anos. Spike é um nome sugestivo de cachorro, né? Então, assim, ele se achava um pitbull, mas na verdade era só um bacê muito, muito metido amarrento. E assim, foi, acho que o cachorro com quem a gente ficou mais tempo. Ele, assim, enfrentou mudança de casa, enfrentou mudança de cidade, sabe? Aguentou uma barra atrás da outra. E ele teve... E também um pouco depois nós conhecemos a Lily. Ali, eu vou contar mais a história da Lily depois. Eles tiveram vários filhotes que a gente manteve conosco. Alguns que, assim, alguns morreram. Outros foram... A descendência dele tá espalhada pela minha cidade natal inteira, sabe? Tipo, nice. Vários deles. É, bem pai de todos mesmo. E a Lily... A história da Lily ter me trocado pela vizinha eu vou contar depois. E depois dela, nós pegamos a Winky, que uma tia minha meio que abriu mão dela e deixou ela com a gente. E depois da Winky, nós tivemos um filhote do Spike com a Winky, é a Nami. Eu acho que eu esqueci de alguns, porque era tipo, literalmente muito cachorro e alguns ficaram um pouco tempo com a gente. Temos a Nami, que também tá com a gente até hoje. E na semana retrasada... Não, mais tempo. Há um mês atrás, a gente arrumou o Loki, que é um... Também é um bacês, em todos eles, tirando a Belle, são bacês. Que tá aqui em casa fazendo bagunça e é isso. Eu sempre, a maior parte do tempo, de uns anos mais recentes pra cá, a gente teve dois ou três cachorros por vez. Além disso, nós temos o Totoro, que é um gato, que gosta mais da casa do que de nós, obviamente. Que é muito engraçado você ter um gato muito sossegado com dois bacês e bacê obcecado por brincar. Então o gato tem uma vida muito difícil. E nós tivemos algumas calopsitas também. Minha história com bichos é essa. Muitos cachorros, quase todos bacês e um gato confuso o tempo todo. É isso. Eu tive três cachorros e meio. Uou? What the fuck? É, isso aí. Eu tive três cachorros e meio. Você teve um chihuahua? Não. O chihuahua e o cotovelo. Não, não, não. Não, o chihuahua é 50% cachorro, 50% raiva. Não é por causa disso, não. Mas eu não tive um chihuahua, não. Eu, quando era menor, eu morava do lado da minha avó. Minha avó era minha vizinha. E eu era pequeno. Então eu vivia na casa dela, quando meus pais estavam trabalhando. E ela tinha um bacê. Não era seu, não era, era meu, entendi. Mas era meu. Tipo, chegou num ponto que assim... Mas sabe bacê velho? Que ele fica tipo, todo folgado e não sei e tudo mais. E, tipo, ele não gosta de se mover. Ele pegava, saía do... Quando eu chegava, que isso já não tava mais do lado, quando eu chegava no portão, ele só saía do lugar que ele ficava só por causa de mim. Por mais ninguém ele saía. Então, ele é praticamente um cachorro meu, mas não era, sabe? Enfim. Aí eu tive uma vira-lata, que infelizmente... Ela foi dada quando ela tinha 2 anos, porque ela ficou muito grande e ela tava basicamente derrubando minha mãe quando eu abri a porta. Aí eu tive um poodle, que esse eu fiquei tipo com ele do começo ao fim da vida dele. E agora, depois que eu mudei pra morar com a minha tia, eu meio que ganhei mais um cachorro, mas esse não era zero bala, que é um pincher. Sim, tipo, você não pegou ele tipo filhotinha. É, e o nome dela é Yumi e ela é uma graça. Cara, eu tive animal pra caramba. Da parte minha vivida, tá? Porque, tipo, se eu contar a minha parte da família aqui antes de eu nascer, também fodeu, né? Não, Mugi, dá um conta. Tá, então, é teu, cachorros, não é teu, então não conta. No total, cachorros que eu tive foram 6. A Xuxa 2 foi a primeira cachorra que eu tive. Xuxa 2. É, porque antes tinha a Xuxa, mas era antes de eu nascer. Tinha a Xuxa e a Gabi. Enfim, a Xuxa 2, uma pastora. É, geralmente, eu sempre vivi com pastores, por quê? Meu pai é militar, então ele teve um convívio com cães militares, pastores, o canil militar e por aí vai. Então ele pegava, quando a gente ele ia atrás de cachorros pra casa, ele conseguia lá no próprio canil, entendeu? E aí a Xuxa 2, ela foi uma cachorra tipo, da minha infância, junto com a Bia. A Bia, ela era uma vira-latinha Fox Paulistinha, tá ligado? E a Bia, ela viveu pra caramba, cara. A Xuxa 2, ela faleceu quando eu tinha por volta dos 12 anos. A Bia, assim, ganhei ela de presente de aniversário quando eu tinha 6. Quando a Xuxa 2 morreu, pra Bia também não ficar sozinha, a gente queria mais cachorro, a gente foi atrás de pastores alemães de novo. Só que a gente não pegou só um, pegou 2. A Pantera e o Black. Com 2 cachorros pastores alemães, o que acontece? Um era macho e outra fêmea, aí então a natureza guiou-se ao Aster, entendeu? Você podia ter simplesmente dito que eles tiveram filhotes. Exatamente. Enfim. Na verdade, eles tiveram vários filhotes e amigos meus, eu doei pra outros amigos meus e a gente ficou com o Astro. A Pantera e o Black também já não vivem mais com a gente, eles já morreram os dois. E o Astro vive com a gente ainda. E depois que a Pantera morreu, a gente adquiriu mais outros 2 cachorros, só que não pastores dessa vez. Eles... Esqueci o nome da raça. Cara, puta, é difícil. É pastor... Australiano. Pastor australiano. Que é o Bruce e a Lara. Bem, isso é de cachorro. Fora isso, por exemplo, o Bruce e a Lara, eles vivem na chácara. Então, tipo, o Mugi tem uma chácara onde tem mais animais que não são apenas cachorros. Ao todo, eu tive 5 cavalos. Hoje eu só consto com um, que é uma égua, a Beleza. Eu tive Pegasus, o Moleque, o Color Chic e a Belinha. Pera, qual que é o nome do outro antes da Belinha? Color Chic. Ó. A criatividade pro Mug pra dar nome é impressionante. Tanto bicho assim, tem que ter criatividade, né? Na verdade, o Color Chic, a gente comprou ele e ele já tinha esse nome, a gente não mudou, entendeu? Fora, assim, a parte de cavalos, bichos de 4 patas, muitos penosos, muita galinha, muito ganso, muito pato e por aí vai. Hoje eu já não tenho tanta afeição a tantos penosos. Teve uma época que eu tinha o meu galo, que era o meu galo, era o Ruivão. Eu chegava, tipo, na chácara, tipo, a gente estacionava o carro, saía, passa, ele vinha correndo lá do galinheiro pra me recepcionar, eu abaixava, ele pulava no meu colo, tá ligado? Dormia comigo. Nossa, era tipo o meu galo muito querido. Só um pouquinho, tu dormia com o galo? Não, dormia comigo porque, tipo, quando ele ficava no meu colo, ele dormia, entendeu? Tem pessoas que, tipo, dormem, programam o celular pra despertar, ele já dormia com o galo. como um despertador. É, então. Eu já fico imaginando o bicho gritando no ouvido dele. Não. Ele não dormia, tipo, à noite comigo. Tipo, se eu pegasse ele no colo e ficasse com ele no colo, ele dormia no meu colo, entendeu? E, enfim, eu tive patos também, tipo... Eu tive uma pata chamada Doralice, por causa de uma novela, patos e tal. Eu sei qual novela que é. Enfim, eu tive outros patos também. Só que acontece que penosos não vivem tanto, né? A vida média de um galo, uma galinha, é 2 anos. Nossa. Um pato é um pouco mais, tipo, 3-4 anos, tá ligado? É, basicamente, o que tive de animais foi assim. Eu ia perguntar se o Mug chegou a morar no sítio dele por algum... pra valer. Eu passei um mês. Eu sempre, assim... É, eu chegava a passar, tipo, um mês seguido. Quando eu era moleque, tá ligado? Tipo, criança até os meus 14 anos, digamos assim. Eu acho que é 13, 14 anos. Quando eu saí de férias da escola, geralmente férias de junho, julho, do meio do ano, eu passava o mês inteiro lá, entendeu? Então, eu passava um bom tempo, mas não fiquei, tipo, muito tempo lá, entendeu? Tipo, um ano. Vê que eu tava desconfiando que essa cara de Chico Bento do Mug tinha alguma origem, cara. O pior de tudo é que ele é japonês, Dri. Isso não faz o menor sentido, mas tudo bem, gente. Bom, animais devidamente apresentados, eu lembrei que eu esqueci de mencionar o D'Artagnan, que o D'Artagnan foi... Meus pais ganharam um labrador preto, um filhotinho, e depois de 2 meses ele lá em casa, alguém passou na nossa rua e roubou ele sumiu. Porra, aí é roubar. Não, eu também tenho algumas histórias assim... Alguns que eu não mencionei que ficaram muito pouco tempo e que... É, tipo o Sop, que ficou em casa 4 meses, aí algum filho da puta roubou ele. Literalmente roubou ele. Então, enfim. É. D'Artagnan. Eu tinha o D'Artagnan e o Atos. O Atos, a gente... Era um filhotinho da Preta e a gente depois doou ele. Porque, na verdade, a gente... Se eu fosse considerar todos os filhotes que a Preta teve ao longo dos anos, eu teria tantos cachorros que não dá nem pra falar. Enfim. Vamos prosseguir, e eu acho que a gente pode então contar um pouquinho como é que foi o primeiro contato de vocês com um animalzinho de estimação. Como é que vocês eram quando crianças com cachorros, assim, tipo... Olha, eu nasci com cachorro, entendeu? Quando eu nasci, já tinha a Xuxa 2 e tinha a Gabi, só que a Gabi eu não lembro dela, tipo, porque ela morreu... Eu não lembro dela, eu era muito novo, tinha uns 2 anos, 3 anos, entendeu? Na verdade, eu não sei como é viver sem um cachorro, até hoje. Sempre brinquei muito com um cachorro. Na época, eu era pequenininho, cara, a Xuxa 2, ela era uma pastora. Mano, eu sempre vou lembrar que ela era gigante, cara. Ela era muito grande. Será que não era você que era muito pequenininho? Não. Tipo, na sua cabeça ela era muito grande? Não, pra mim ela sempre vai ser gigante, cara. Sempre. Enfim. Eu acho que eu não sei como que é uma vida sem animais de estimação, cara. As minhas primeiras memórias já são com a Belly lá em casa. E como eu falei pra vocês, ela era muito, muito companheira nossa. Quando as primeiras lembranças que eu tenho, ela já não era muito jovenzinha. A gente não lembra dela filhote, eu lembro dela adulta. E ela era muito tranquila, sabe? Ela meio que cuidava, sabe, tipo, ela tava sempre nas nossas brincadeiras, ela era meio maternal, talvez, quando ela era brincalhona e tudo mais, porque bem própria da raça, mas ela não era, não, ela era muito sossegada, eu acho que era uma vibe diferente dos outros cachorros que eu tive, mas as primeiras lembranças que eu tenho, ela já tava lá e ela já era mais, tipo, mais adulta, é isso. Vale lembrar que também quando eu tinha 6 anos, aí eu acho que foi um contato mais legal que, assim, eu posso falar, que foi quando eu ganhei a Bia, que aí eu ganhei um filhotinho, entendeu? Tipo, quando você ganha um filhotinho, você fala, tipo, cara, é muito fofinho, tá ligado? Eu tive que aprender a cuidar de um cachorro menorzinho, entendeu? Foi bem legal, cara. Eu tinha apenas 6 anos na época, a Bia viveu 18 anos, nossa, cara. Tipo, não, na boa, ela viu muito, até, tipo, anos atrás ela tava com a gente. E, sei lá, o fato de eu, acho que, ter ganho ela no meu aniversário tornou uma ligação muito legal comigo, entendeu? Eu sempre cuidei bastante dela e brincava muito, cara. Eu era uma criança muito, tipo, espoleta, entendeu? E, tipo... Eu sempre adorei brincar com o cachorro. Não só com os meus. Quando eu ia pra algum lugar e se tinha cachorro lá, foda-se o mundo, eu tava mexendo com o cachorro, entendeu? Tipo, era tipo, tava mexendo com o animal, o que fosse. A minha família, pela parte de pai, sempre teve uma ligação muito especial com o cachorro. É impressionante. Todos os meus tios, tias e primos pela parte do pai, todo mundo adora cachorro. Adora, tipo assim, de um, sabe? É, tipo, é insano o negócio. E quando eu era pequeno, eu não tinha animal, mas a minha avó já tinha o Pingo, que é o bacezinho que eu falei, que ele é praticamente meu. E eu sempre pedia pra minha mãe, ah, me dá um bichinho, porque eu queria um cachorrinho. E um dia ela me deu o cachorrinho. Só que eu era muito pequeno, aí eu não cuidava muito bem dele. Aí quem acabou cuidando foi minha mãe, mas eu gostava bastante dele. Bom, eu morava antes em Porto Alegre, né, e os meus pais moravam em apartamento. E a minha mãe, ela gosta de animais e tal, mas ela não gosta de animal dentro de casa. Nunca gostou de animal dentro de casa. Então, nos primeiros anos da minha vida, eu não tinha nenhum tipo de bichinho. Mas a minha avó tinha bastante cachorro, papagaio, gato. E eu gostava muito. Eu sempre fui uma criança que gostava de estar perto dos animais. Quando a gente se mudou para uma cidade do interior, e a gente daí foi morar numa casa um pouco maior, que daí tinha pátio, né? Não era mais um apartamento. A minha mãe resolveu dar um animalzinho para mim e pro meu irmão por dois motivos. Um, porque ela acreditava que fosse algo que ia fazer bem pra gente, né? E principalmente porque o meu irmão, ele, quando era menorzinho, ele, quando eu tinha, sei lá, um ano, dois anos, uma cachorra da minha avó meio que mordeu ele e ele meio que traumatizou. Ele, por muitos e muitos anos, ele tinha medo de cachorro. E aí minha mãe achou que talvez dando um animal, um cachorro pra gente, ele começasse a ficar com menos medo. E assim a gente ganhou a Preta. Uma coisa lá em casa, a gente nunca comprou um animal. Todos os cachorros, mesmo até tipo a boxer e coisas assim, sempre ou a gente ganhou, ou a gente encontrou em algum lugar, que nem a Frida eu peguei da rua. Então, eu lembro até hoje da Preta, como que a Preta chegou em casa. No início, minha mãe queria. Minha mãe sempre quis ter cachorro macho. E no fim, a gente praticamente só teve cachorro fêmea. E a gente foi, era uma noite, a minha avó que indicou uma moça que tava dando uns filhotinhos, e a gente pegou a Preta, a gente levou pra casa. Nos primeiros dias ela chorava, a gente deixou ela na garagem, tipo, porque a garagem era fechadinha, era tipo mais confortável pra ela, e a gente ficava lá brincando. Eu era muito... Ai, eu devia ser uma criança insuportável em relação a animais. Eu era aquela pessoa que ficava apertando, tipo a Felícia, assim, apertando 24 horas por dia o cachorro e brincando e fazendo... E assim, tipo, eu tinha 5 anos, mais ou menos, quando eu ganhei a Preta. E embora hoje, assim, eu tenho outros cachorros, outros animais, eu acho que a relação de bichinho, assim, que eu tive com a Preta, até por a gente crescer junto, acho que vai ser muito difícil... Eu ter com outro animal, assim. A Preta teve vários filhotes. Na primeira vez que ela teve filhote, eu fui... Ah, era criança retardada. E eu fui lá mexer no cachorrinho, nos cachorrinhos filhotinho. Ela me mordeu. Só que a partir da segunda vez que ela teve filhote, ela, tipo assim, eu só esperava ela limpar os cachorrinhos. Eu já tava pegando o cachorrinho, abraçando, apertando. Gente, sério, eu devia... Alguém deveria ter me parado. Não é possível, assim. Eu queria começar explicando a minha apresentação para que as pessoas não achem que eu tô, tipo, maldizendo a minha cachorrinha, tipo, por ter me abandonado em nome da vizinha. A história é um pouquinho mais complicada do que isso. A gente sempre, como eu disse, a gente sempre teve cachorro, na maior parte das vezes, do tempo a gente tinha bacês. E uma coisa que... Tinha uma moça que morava lá perto de casa. E ela falou que tinha um filhote de bacê e tudo mais. O meu pai... Infelizmente, hoje eu tenho umas boas críticas em relação a isso. Mas meu pai é o tipo de pessoa que... Ele não gosta de cachorro vira-lata. Isso é bem ridículo, bem zoado, mas ele não gosta. E assim... Tinha uma moça que passou lá perto de casa. E ela falou assim, ah, tem uns filhotes de bacê e tudo mais aqui. Eu vejo que vocês têm. Vocês não querem? Aí Ah, assim, só tinha, na época só tinha o Spike no quintal e a gente, ó, beleza, vamos lá. E ela trouxe o filhote pra gente ver, muito bonitinha, muito fofinha. E ela, a gente deu pra ela o nome de Lily. Aí a Lily, bonitinha, né? O problema é que assim, ela foi crescendo. E a gente foi vendo que ela não era exatamente um Basset puro. Era um mestiço com Pinscher. Assim, meu pai até hoje maldiz a menina que, abre aspas, enganou ele, fecha aspas. Assim, vendendo gato por lebre. Ou no caso, um mestiço falando que era um Basset. Eu não vejo problema, a Lily era muito fofa, ela era muito, muito, muito maternal. Inclusive, ela e o Spike tiveram vários filhotes. Um deles foi... Um deles teve uma vez que um outro cachorro da rua mordeu e ela ficou... Ele já era adulto e ela cuidou dele, assim, um instinto maternal muito, muito forte. Era muito bonitinho o jeito que ela cuidava dele. E, assim, o problema é que a vizinha do lado, ela adorava cachorro. Era uma senhorinha muito boazinha e tudo mais. E ali ele passava pela grade. E... Com o tempo, a gente foi percebendo que a Lily passava pela grade pra ir pra casa da vizinha. O que acontecia? Que algumas vezes ela fugia e ia parar na casa. Nas primeiras vezes ela parou lá por acidente. E quando ela tava lá, ela podia dormir dentro de casa, com o paninho do lado do fogão. Ela ganhava petisquinho, ganhava banho de água quente. Aí chegou um tempo que ela começou a fugir por conta própria. Aí, tipo... Ela começou a ir pra casa da vizinha por conta própria, porque a vizinha meio que comprava ela com petisquinho. Não, sim, ela era muito, muito amorosa, mas eu tenho certeza que os petiscos tinham alguma coisa a ver com isso também. E aí, quando a gente... Aí aconteceu uma coisa meio ruim, um outro cachorrinho que a gente tinha na casa, uns filhotes dela, esse que machucou, ele acabou morrendo, porque ele foi atropelado, e aí a gente ficou com medo que por ela passar pela grade... A gente deixou a vizinha, que tinha uma casa, uma casa de portão fechado, deixou ficar com ela. Eu acho que ela não fez muito caso da gente, não. Eu acho que ela ficou feliz da troca da casa. Até hoje eu fico bem bolada com isso. Mas ela sempre foi uma cachorrinha muito fofa. Ela, como eu disse, os filhotes que ela tinha, mesmo quando eles cresciam e perdia esse instinto maternal, esse vínculo, ela cuidava muito deles. Quando esse pequenininho, quando esse filhote dela, o nome dele era Rush, quando ele foi mordido, nossa, ela virou um bicho em volta dele. Não deixava ninguém chegar perto, não deixava o Spike chegar perto, ela ficava cuidando dele como se ele fosse um filhotinho, entendeu? E até pra gente, por medo de acontecer a mesma coisa com ela quando ele foi atropelado, a gente decidiu... Ela tá mais feliz lá. Aí, anos e anos depois, a gente já tinha mudado de cidade e tudo mais. A gente voltou pra lá e foi saber dela. Até onde eu sei, a última informação que eu tive dela é que ela tava muito feliz. Ela tava bem gordinha, ou seja, ela tava comendo e dormindo muito bem. E é isso. E a senhorinha tá feliz com ela. Então, eu ainda me sinto meio traída, meio abandonada, mas eu sei viver com a traição. Eu acho que começou aí o padrão Dri. Nessas condições. Começou aí o padrão Dri. Chegamos no momento. O Marco Zero, né? Meio que isso. Começar com a historinha do Basset da minha avó, que é o Pingo. Ele era tipo. Na verdade, não era um Basset puro, tá? Ele era uma mistura de alguma coisa, então ele tinha as pernas menores ainda. Mas isso não vem ao caso pra história. Uma coisa engraçada dele é que ele basicamente comia tudo. O que você desse pra ele, ele comia. E às vezes até não mastigava o que você dava pra ele. Nossa! E quando eu digo que, tipo, não, o Basset não vai mastigar, tipo, tudo bem, ele não mastigou Não, era coisa grande. Era, por exemplo, minha avó tinha o costume de dar banana pra ele. Minha avó teve que começar a cortar a banana porque ele engolia a banana. Não, mas a Lily, ela também era dessas que engolia sem mastigar. Uma vez a gente precisou tirar um pedaço de osso da garganta dela porque ela tentou engolir um osso de costela. Não, mas tipo, um ossinho, você vai esperar assim, um costela, um osso pequenininho, assim, pequeno, mas nem tanto, eles vão mastigar, né? Ela engoliu um osso de costela. A gente precisou tirar com alicate da boca dela porque não ia pra lado nenhum. Lol. Nossa, tipo, será que isso é de Basset? Deve ser de Basset, não é possível. Basset é um bicho meio tonto. Basset é um cachorro bem burro, cara. Então, até... Eu vou falar uma situação. Essa parte de comer coisa, velho, é divino de cachorro, né? Teve uma vez, a Pantera, tá? A gente tava fazendo um pernil no Natal, né? Ai, então, Natal. Tipo, tava todo mundo festejando. Aí, o que acontece? Natal não, minto, era Ano Novo. Aí a gente tava fazendo o pernil, tava, deixou lá e saímos para ver os fogos na rua. A Pantera, ela ficava do lado de fogo, só que de fora da casa. Só que o que acontece? Fogos, cachorros, não são uma boa combinação. Combinação, não. Cara, realmente, isso não é uma boa combinação. O que que aconteceu nesse dia? A gente tava lá e como ninguém ficou lá pra ver, tipo, a cachorra, por algum motivo, a gente foi tudo bando de imbecil. Quando a gente voltou, porque... Mas foi também um momento muito rápido, foi menos de 5 minutos da gente ter saído, entendeu? Quando a gente voltou, a Pantera, ela tinha aberto a porta, porque a Pantera, ela tem um esquema que ela pulava e abria a maçaneta. Cara, entendeu? Como? Pô, a minha cachorra é mestre, nossa, ela é divina. Qual que é o tamanho dela, só pra mim ter uma noção? A minha cadela abriu o portão que tinha cadeado, então... Não. Caraca. Não, vamos lá, qual que é o tamanho dela, pra ter noção? Porque uma coisa é um pincher pular e abrir a porta. Não, ela pula e... Outra tipo, coisa é tipo quando ela pula, não, quando ela pulava... Fazer ela... isso. Não, porra. É tipo... Quando ela pulava, ela ficava de pé, ela já ficava no tamanho da maçaneta, caralho, entendeu? Ela só precisava, tipo, tirar as duas patas da frente e ficar em pé e aí baixar a maçaneta. Entendeu? Uma pastora alemã. Aí quando ela entrou, ela foi pra dentro de casa. E no que ela foi, tipo, tentar se esconder, ela passou lá pra cozinha, sentiu um cheirinho, perfume agradável. Pegou, a gente voltou. Quando a gente voltou, tipo, logo em seguida, a gente tava procurando pernil. Ué, cadê o pernil? Cadê? Meu pai, você não tá no forno? Não, não tá no forno. Aí, tipo, ué, você colocou na mesa. Quando a gente foi pra sala de jantar, a gente viu que a porta tava aberta da parte de fora. A gente, Quando a gente saiu, foi procurar a Pantera, ela tava dentro da casota dela, se deliciando, velho. Se deliciando, não falou nada, velho. Alguém ganhou, teve um ano novo muito feliz, cara. A gente não, comeu nada. Tinha tender, sobrou tender. Ah, mas mano, tender, pernil, pô. Enfim. Tender é tipo, você comer um pouco mortadela quando tem um Big Mac do lado. Mas foi tipo de veras engraçada a cena. E com isso, ela não se importou a mínima depois com os fogos. É também, né? Barriga cheia. É muito engraçado que a maior parte das histórias com bicho envolve alguma coisa em relação à comida. Ou barulho. Ou barulho, mas assim, a questão deles com comida é inacreditável. Eu tinha uma cachorrinha, que era a Wink Segunda, que assim, ela era uma lady. Educadíssima, sabe? Super obediente, exceto quando tinha comida envolvida no rolê. Aí ela virava um monstro. Tipo, ela literalmente virava um monstro. Sério. Eu nunca vi um bicho tão voraz que nem ela. E é um bacê, ela não era muito grande, mas o jeito que aquele bicho comia dava medo. Era o cachorro que menos dava problema pra gente tomar remédio. Porque assim, pra quem não tem cachorro, que tem uma vida muito triste por isso, diga-se de passagem. Realmente. Pra você poder dar comprimido pro cachorro, geralmente, o que recomendam você fazer? Você colocar ele numa bolinha de carne, num miolinho de misturar pão. Misturar no meio de alguma comida gostosa que ele nem vai perceber, porque isso. Olha... Alguns, depende como o Spike, cachorro. Eles eram tão safados que eles de alguma forma conseguiam comer a carne e cuspir o comprimido. Caraca. A Nami, por outro lado... O Bruce e a Rachel faziam isso, cara, era muito irritante. Sabe aquelas comidinhas, tipo, aquelas carninhas com molhinha, assim, que é pra cachorro? Sei. Que, tipo, vem uns pedacinhos de carne. Eles adoravam aquilo e pra dar remédio, depois que eles foram castrados, a gente resolveu comprar aquele negócio. Eu cortava bem pequenininho o remédio, picava ele... E colocava no misturado com a comida. Quando eu via, tava só os pontinhos brancos do remédio e a comida e o prato limpo. Eu, gente, como? Não! Cara, os bichos são safados! Mas a maioria dos cachorros são assim mesmo. Só que o Astor, ele é exceção à regra. Cara, o Astor, eu não sei o que acontece com ele. Ele gosta do comprimido. Ele deixa a comida e o comprimido. Eu não sei o que acontece com ele. Tipo, é que... Ele bota fé no que a gente tá oferecendo. E ele sempre foi um cachorro extremamente educado. E se você... O Astor, ele é o oposto que a mãe dele, a Pantera, foi. Uhum. Porque a Pantera era afobada. Ela, tipo... faltava comer sua mão junto, tá ligado? A Wink Segunda era assim. Só que o pai dele, o Black, também era o mesmo esquema do que ele é. Tipo, o Astor, se ele vê, tipo, um pão na quina da mesa, na quina da mesa, ao alcance dele, tipo, você não pegar e falar, tó, ele não pega, ele não come, cara. Ai, que educado. Ele, um cachorro extremamente educado. Nossa, eu queria que a Dallas fosse assim. Só que, em compensação, se você chegar e falar, tó, ele come. Tá ligado? Tipo, não importa o quê. Então... E assim? Aí, tipo, eu só faço o seguinte, eu, na verdade, eu sou uma pessoa até amiga, eu pego 3 carocinhos de ração e o remédio, eu falo, tó, aí ele sente cheiro e come, e some tudo. Que sucesso! E assim, o problema, no caso da Wink, você não precisava de nada, era uma bolinha de carne assim, ela engolia, ela não, nem via o que tinha acontecido, ela mandava pra dentro, entendeu? E essas coisas de comer, teve essa história da Lily, que a gente precisou tirar o ossinho da boca dela. Mas quem é fresco de verdade pra comer é o tosco do meu gato. Ele não come nada além de ração. Eu, assim, em casa, a maior parte dos nossos bichos, por a gente ter sempre tido cachorro, eles sempre foram, assim, bem vorazes. Assim, a gente nunca foi de dar muita porcaria pra eles comerem, mais ração, carne, de vez em quando um ossinho. E assim, pro gato... A gente já tentou dar carne, a gente já tentou dar peixe. Os meus cachorros também adoram fruto. Mas assim, a gente já tentou dar pro Totoro carne, peixe. Aquele tosco daquele gato não come absolutamente nada. Não come carne. Aquele gato não come carne. Eu nunca vou me conformar com isso, cara. O cachorrinho aqui, o Pinscher, que mora comigo, que é a Yumi, ela basicamente... É 3 vezes mais chata que seu gato pra comer. Caraca, ela só come ração de uma marca não, específica. Não, ela não come ração. Só que, tipo, ela não come ração, ela não come frango. Onde você já viu cachorro não comer frango? Caraca. Ela recusa frango. Só que ela come azeitona e deixa o caroço. Ainda bem. Tipo, é uma coisa, que eu não consigo entender, que assim, que, por exemplo, agora ela tem que tomar um remédio, que o único jeito que a gente achou pra dar o remédio é, a gente tem que pegar o remédio, picotar, dissolver ele na água, colocar numa seringa e goela abaixo. Caraca. É o único jeito que a gente achou pra dar o remédio. Fora isso, não tem como. Por quê? Porque a gente já tentou pegar o patê, mas sabe patê? Patê? Sei. A gente pegou um pouquinho de patê, colocou o remédio dentro e dá pra ela. Ela come patê e deixa o comprimido. Ela nem chega a tocar no comprimido. É, tipo, dá muita raiva isso. Dá muito trabalho. Não, a relação dos pets com comida é sempre muito divertida. Ah, e assim, os meus cachorros, recentemente, eles adquiriram gosto pela ração das calopsitas. Principalmente a Nami. Ok. É, não, assim, de vez em quando, a gaiola delas ficava do lado de fora. E a gente, pra servir elas, pra poder colocar comida nos potinhos, a gente tem um pote maior que tinha aquela raçãozinha de calopsita, com várias sementes, pedacinho de fruta e tudo mais. Às vezes a gente deixava ela no chão por 20 segundos, que era só o tempo de a gente poder pegar o potinho com a comida e colocar na gaiola. Se a gente descuidasse por 20 segundos, a gente ia encontrar a Nami comendo a ração deles. Ou lambendo as casquinhas do chão. Sem o menor pudor. Simplesmente mandando ver a ração deles. Ela também gosta muito da ração do gato, só que esse a gente descobriu que... Faz mal. Não pode, porque faz mal. É uma ração especial, porque o gato é castrado, né? E ela não pode comer esse tipo de ração, porque... sobrecarrega os rins, parece, então a gente não é recomendável. Mas é isso, gente. Bacê, principalmente, a relação dos bacês com comida é engraçada demais, cara. Esses bichos comem muito. Pro tamaninho deles, não me conformo com isso. Eles são pequenininhos, João. Onde cabe tanta comida assim? Eu, a minha primeira cadela, né, a Preta, saindo um pouco dessa parte de comida e entrando mais na parte de fuga. A gente, quando a gente se mudou pra casa que os meus pais vivem atualmente, isso em 96, a casa, ela não tinha cerca no portão, era um pátio aberto. Então, a Preta era uma cadela que tu não podia deixar ela solta, porque senão ela fugia e ia ao mundo. E a gente, no começo, assim, antes dos meus pais cercarem o pátio, porque hoje o pátio é todo cercado, enfim, não tem mais esse problema. Mas antes deles cercarem, ela ficava presa. O que meus pais faziam? Ela tinha a correntinha dela, que ela ficava presa, e eles botavam no chão um arame compridão, que pelo pátio inteiro. Então ela ficava na corrente, só que com esse arame ela podia andar pelo pátio inteiro, ela não ficava, tipo, limitada a um espaço pequeno. Só que obviamente, esse arame não era algo espetacularmente seguro. E às vezes ela dava umas forçadas e ela conseguia arrancar o arame do chão e fugia e ia ao mundo. O carteiro que entregava a correspondência lá em casa já conhecia a Preta e, apesar do que dizem, ele gostava da Preta e a Preta gostava dele. Ele já salvou a vida da Preta umas duas ou três vezes. Uma vez ela fugiu, só que ela fugiu com a corrente. E a corrente se prendeu num lugar. E ela estava quase se enforcando. Meu Deus. E o carteiro encontrou ela e levou ela pra casa. A segunda vez ela fugiu e ela ficou uma semana desaparecida. A gente andava pelas ruas, procurava. A gente botou, assim, aqueles anunciozinhos com foto. E nada, e não achava a cachorra. Não, sabe, não tinha ideia de onde ela tinha desaparecido. E o carteiro um dia chegou e disse, olha... Eu acho que eu vi a cachorra de vocês numa casa X, num lugar tal. A gente foi ver, uma pessoa encontrou ela na rua, ignorou o fato dela estar com coleira e levou pra casa. Ah, mas isso aí tem de morte. Se o carteiro não tivesse reconhecido ela, a gente nunca mais teria visto a Preta na vida. Não, mas aí vocês foram lá pegar ou o carteiro... A gente foi lá pegar, não, a gente foi lá pegar e ainda... Mas, quer dizer, meus pais que se entenderam com a mulher lá. Depois que os meus pais cercaram a casa, daí ela não precisava mais ficar presa, ficava, o nosso pátio era bem grande e tal, ela ficava correndo lá livre, feliz. Só que pra ela, mesmo com o pátio sendo gigante, não era suficiente. Ela queria ir para o mundo, sempre quis ir para o mundo. No início, a gente tinha o hábito de não trancar o portão de casa, a gente só passava o cadeado, deixava o cadeado fechadinho, mas não batia ele, sabe? Mas o cadeado ficava fechado. Eu não sei exatamente o que ela fazia, mas ela ia empurrando com o focinho, batendo no cadeado, até que ela conseguia tirar o cadeado, abria o portão e saía. Era incrível. Eu tava voltando do colégio, ela tinha fugido, assim. Tinha fugido toda vez. Até que a gente aprendeu, não dá mais pra deixar sem trancar o cadeado. A minha mãe fez chave pra mim e pro meu irmão, porque a gente não trancava no início, porque eu e meu irmão a gente não tinha chave de casa. E começou a trancar o cadeado de casa pra ela não fugir mais, porque, cara, não dava. Quando a gente via, ela tava no meio da avenida, assim, tipo, não dá pra deixar ela solta. Ela é maluca. E aliás, eu acho que foi numa dessas que o D'Artagnan, né, que era o filhotinho de labrador que meus pais ganharam, eu não lembro que ano foi, mas faz muitos anos já. Eu acho que foi numa dessas que ele desapareceu, porque eu acho que a Preta conseguiu abrir o portão. Ele saiu também. E saiu, e eu acho que ele seguiu ela. E nisso dele seguir ela, alguém provavelmente pegou ele na rua e levou embora. E daí já o carteiro que conhecia já não fazia mais entrega lá em casa, já não era mais a mesma coisa, enfim. Poxa. Nessas histórias de fuga, eu também posso falar uma coisa que é assim, como eu falei, eu tenho uma chácara, né? E o que acontece? O Black e o Astor... O pai e filhos de pastoreiros alemães que eu tinha, eles ficavam na chácara, né? Primeiro foi o Black ficava sozinho lá, enquanto não tinha o Astor, né? E o que acontece? O Black, ele nasceu, entre aspas, em São Paulo, né? E vivia numa casa pequena. Aí quando ele foi pra uma chácara, a gente já tinha feito um canilzinho lá, entendeu? O pessoal conhece lá, o canil é um canil grande, tá ligado? Pra um espaço de um cachorro. Só que o que acontece? Volta e meia a gente soltava ele, né? Pra ele poder andar um pouco, pra ele não ficar só no canil. E a minha chácara é tipo... grande, não tem como cercar ela que nem tipo uma casa, entendeu? O que acontece geralmente assim, ele andava bastante e voltava pra gente, entendeu? Ficava tipo por perto. Uma dessas ele não voltou tão cedo, né? Oh, meu Deus. Ele saiu e foi ao mundo. E cara, a história de tipo foi... filhotes e cachorros irem ao mundo é sempre o drama da vida, né, cara? Foi, e assim, o que acontece? O Black era um cachorro bravo. Então, o que que aconteceu? Ele fez matilha com outros cachorros, cara. Mano, tipo, virou formação de quadrilha, então. Exatamente. E eles começaram a aterrorizar galinheiros de outros lugares, entendeu? Que bom, hein? Formação de quadrilha. família mesmo, cara. Então, tipo, foi uma coisa meio punk. A gente sabia que a gente tava escutando desses cachorros. E falei, cara, o Black tá junto. E pior que ele tava. E aí, ele tipo, era o líder. Teve uma, até uma hora que ele voltou pra perto de casa e foi pra um lugar que, tipo... É, pra um morro mais acima do que o nosso, entendeu? Lá da chácara. E o cara de lá reconheceu, pegou, deixou assim, como o Black, ele era um cachorro bravo, mas que ele adorava a criança. Ele não podia ver criança e ele, tipo, brincava com a criança, entendeu? Então, como tinha criança lá, ele ficou por lá, ele dissipou da matilha dele, né? E aprendeu a comer abacates da chácara que tinha lá, até que ele virou viciado por abacate. Por e sinal, aí a gente pôde pegar ele de volta. Antes de você continuar, só dica. Galera, abacate faz mal pra cachorro, tá? Não, em excesso, ele é tóxico. Abacate não faz bem. Mas sim. Então, ele come, mas não foi por não, sim, vontade nossa. Claro, é só assim, ouvintes, se você, tipo, não deixem, não achem que o seu cachorro vai adorar abacate. É, enfim. Ele pode até adorar abacate, mas... Mas não vai fazer bem. Não faça isso. E, enfim, foi umas duas semanas que a gente ficou atrás dele, cara. Foi punk. Agora, acho que de fuga só teve essa. A Preta era muito safada, como eu falei, né? A gente via... Meus avós moravam numa casa da... Meus avós... Meus avós paternos, né? Quando eles eram vivos, eles moravam na praia, numa casa. E a gente ia passar praticamente todo o verão lá na casa deles. Numa dessas, o meu primo foi com a gente, né, foi com a gente e tal, e a Preta junto e tal. A Preta foge, aí eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos, e o meu primo, então, devia ter 9, de 9 para 10 anos, é mais ou menos a diferença de idade que a gente tem. E o meu primo resolve correr atrás do cachorro. Quando a gente vê, sumiu o cachorro e o meu primo... E daí vai meus pais, pegam um carro, começam a andar na cidade, porque obviamente ele não conhecia a cidade, tipo, era uma cidade diferente, ele nunca tinha ido pra Torres. A gente encontra a Preta. Mas não, mas a gente não encontra o meu primo. Genial. Daí a gente começou a entrar em pânico, e minha mãe já, putz, eu vou ter que ligar pro meu irmão pra contar que sumiu, não sei o quê. E o meu pai andando de carro pela cidade, a gente indo a pé, procurando, até que, sei lá... 2 horas depois, a gente encontra o meu primo sentado debaixo de uma árvore chorando. Ele tava perdido. Tadinho! Aquele dia foi, tipo, a Preta sacaneou muito ele, porque a Preta, ela sabe voltar. Ela foge, mas apesar, tirando quando alguém prende ela, ela sempre voltou, sabe? Tanto que chegou um momento da nossa vida, depois de tanto tempo ela fugindo, a gente desistiu de correr atrás dela. A gente sempre, tá, vai, porque daqui a pouco a gente sabia que ela voltava. A gente só deixava uma frestinha do portão aberto, porque em algum momento ela ia voltar pra dentro de casa, sabe? Só que o meu primo, coitado, tipo, ele não conhecia nada, não sabia nada, se perdeu no meio do caminho, não sabia como voltar, e naquela época, né, não tinha celular, não tinha porra nenhuma. Nossa, foi, coitado, assim, tipo, ficou lá chorando, assim, foi um trauma pra ele isso aí também. Lembrando de escapulidas, mas assim, foi, como eu falei, a gente soltava os cachorros, tipo, na chácara. Eles andavam por volta e voltavam, né? O Black, depois, assim... mesmo depois que a gente viu que aquele teve essa fugida dele de 2 semanas, a gente continuava soltando, mas sempre atento, chamando ele de volta logo, tá ligado? Tipo, pra ele não dar mais escapular, assim, não fugir de novo. Mas teve uma vez que aconteceu do Black... andar um pouco mais adentro da mata, e quando ele voltou, ele não estava normal, ele estava com uma máscara de espinhos no rosto. Tadinho! Ele achou um porco espinho, o ouriço, e cara... Ei, essa é a foto que tu mandou uma vez pra gente? Aquela é do Astor. Porque o que acontece? Ah. O filho seguiu os passos do pai. Ai, ai. Enfim, então aconteceu tanto com o Black quanto com o Astor essa situação. E cara, nossa, ele ficou com uma máscara de espinhos no focinho e na cara, velho. Foi tipo uma coisa tenebrosa ver o cachorro daquele jeito. Depois, no mesmo dia, a gente achou os porcos espinhos, tanto da vez do Black quanto da vez do Astor, totalmente estraçalhados. Ao menos eles fizeram assim, tipo... Eles fizeram um bom trabalho. É, ao menos eles falaram, não vou deixar esse bicho vivo. E por algum motivo, eu acho que nunca mais aconteceu disso, acontecer com eles de novo. Eu acho que se eles encontraram outro porco espinho, eles já não passavam perto. Assim, o Basset é uma raça muito, muito curiosa. E isso acaba sendo o maior problema deles. E os meus, eles têm uma tendência a ser aventureiros e se foder por causa disso. Sempre. Tipo, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. Sobre confrontos com animais. Uma vez, a gente tava saindo com o Chuchu pra passear, ele achou que ia ser uma ideia muito inteligente tretar com um gato que tava do outro lado de uma grade numa casa. Ele começou a latir no gato, o que você espera que o gato faça? Sai correndo, ou qualquer coisa assim. Foi pra cima o gato. Não, o gato, ele só ergueu uma pata e deu uma monhada no focinho dele. Ele não mexeu um músculo além disso, só deu uma monhada no focinho dele. Eu achei muito merecido, mas ok. Além disso, vira e mexe, os meus cachorros às vezes aparecem com a cara inchada, com a pata inchada, e vai ver, foi querer picada de marimbondo, picada de formiga. A gente nem vê onde ele tá, só vê ele chegando com, assim, brincando do mesmo jeito, sem nem se abalar, mas com a cara do tamanho de uma pizza. Sempre, sempre. Nossa, quantas vezes que eu já vi a Nami chega na porta, ah, o que aconteceu com você? É marimbondo, é aquela carona gorda. E por eles serem muito, muito fininhos, o Dachshund, ele foi criado pra ser uma raça de caça. E ele tem o corpo fininho, o focinho fininho, que é justamente pra poder... A ideia era se enfiar em tocas pra poder pegar os bichos de lá de dentro. Então, eles têm a tendência a se enfiar em coisas. O problema é nem sempre eles sabem como sair das coisas onde eles se enfiam. Spike... Ele não. Ele costumava ser um cachorro muito. Ele era um cachorro até que razoavelmente inteligente, mas não o tempo todo. Uma vez, eu não sei como, ele conseguiu enfiar a cabeça no espaço. Tipo, sabe o espaço onde fica a roda do carro? Ele conseguiu ficar com a cabeça presa lá dentro, entre a roda e a lataria do carro. Ele ficou com a cabeça presa lá até hoje, eu não sei como. Eu sei que assim, era de noite, a gente tava escutando, tipo, começou a escutar uma choradeira na garagem, não sabia o que era. Ele tava com a cabeça encaixada lá, presa! E não saía ele chorando e tudo mais. Aí a gente teve que acalmar. Acho que o tempo que ele ficou lá, deu de inchar um pouco. De tanto que ele se mexeu. Aí que não saía pra lado nenhum mesmo. Aí teve que... Assim, aí meu pai ajudou e tudo mais. E a Wink, por sua vez, ela tinha uma habilidade muito interessante que ela, assim, ela conseguia se enrolar em paninho. A gente deixava uns paninhos pra eles dormirem e ela se enrolava nele. Sozinha. Era muito bonitinho até. Aí um dia a gente deixou umas camisas velhas lá pra eles dormirem. De novo. Era de noite, a gente começou a escutar uma choradeira no quintal. Foi ver, ela conseguiu se enfiar dentro de uma manga de camisa. Ela tava presa na manga da camisa, só a cara pra fora. Pô, virou um vestido. Não, tipo, só a carinha pra fora, ela não ia pra lado nenhum. O problema é que isso aconteceu não uma vez, mas duas vezes. Aí lá vai a gente acalmar ela, cortar o pano pra ela poder sair. O problema do Basset é o excesso de curiosidade, porque eles até são inteligentes, mas quando eles dão pra ser burrinhos, eles são burrinhos, sabe? Pô, imagina se um Basset encontrar, então, um porco espinho, ia ser... Ah, meu! Ó! A gente sabe como que essa briga termina. Eu acho que o Basset é ruim, porque o porco espinho é também de um Basset, né, Mookie? Não subestime a idiotice dos animais, tipo, de olhar bichos grandes e falar, eu vou enfrentar. Conta. Principalmente cachorro pequeno. Cachorro pequeno, querer tretar com um cachorro grande, cara. Eu não entendo o que eles acham que estão fazendo. Nossa. Oh, sem noção, cara. Não, na moral. Minha irmã, ela tem a Estela, que é uma Dachshund. E o que acontece? A Estela, às vezes, vem pra casa. E o Astor, ele vive, tipo, dentro de casa. Os dois se, tipo, dão bem, entendeu? Só que o que acontece? O Astor é um puta pastor alemão. Uhum. A Estela é uma coisinha minúscula. E cara, tipo, eu vejo o Astro no canto dele, tá ligado? Tipo, ele já não tem aquele pictante, ele não tá, tipo, ele não tá velho, mas ele tá velhinho já. Tá... Quantos anos tem, Mui? O Astro tá com 13. Da história. Esse ano, porra. Ah, ok. Então eu vejo direto o Astro no canto dele. A Estela, tipo, tem um ano e pouquinho. Ela começa, tipo, pular em cima dele, latir pra ele, puxar a orelha dele, tá ligado? Meu, ela não faz noção que se o Astor der só uma mordida nela, ela acabou, ela já era. Engasga, né? Ele só precisa querer, tipo, sai daqui. Cachorro pequeno não tem noção. Não, não. Nem um pouco. Quando eu tinha o tropeço, na semaninha que ele ficou em casa, eu achei bonitinho que ele e o Chuchu viraram bros. O tropeço, ele pegava o Chuchu pelo pescoço, chacoalhava ele no chão, tipo, dava. E jogava ele longe. Tipo, empurrava ele. Aí o Chuchu levantava, corria, e aí de novo eles ficavam nisso de brincar o dia inteiro. E ele, assim, o tropeço só tinha tamanho, a gente. E ele era muito. Agora o. O Chuchu era invocadão, ele queria brigar, queria morder a orelha. Cachorrinhos pequenininhos com sangue nos olhos. E é por isso que eu tenho. Nossa. Acho que nada me assusta mais do que Pinscher. Pinscher é um bicho demoníaco. Apenas isso. Não fala assim de Pinscher. Ó, se eu não tivesse sido mordida aleatoriamente por dois deles no meio da rua, sem nenhum tipo de provocação, eu não faria isso. O problema são esses dois Pinschers. Cara, olha, Jim, desculpa, mas acho que praticamente todos os Pinschers assim, que eu conheci são tensos. Não, o Pinscher, ele é barulhento. Você fala assim, não. Nossa. Ele, tipo, ele vê uma pessoa que ele vai latir, vai latir, vai latir, vai latir. Mas pra chegar a morder... não é a maioria. Eles são, tipo, muito barulhentos. Aconteceu duas vezes, da mesma forma, em cidades diferentes, com anos e anos entre uma coisa e outra. Eu descendo do ônibus com meu fone de ouvido, de repente, do nada, eu sinto uma beliscada na panturrilha. Eu vou ver um Pinscher que surgiu, sabe-se lá de que caralho, mordendo a minha perna, cara. Eu nem tinha visto, eu só vou ver o cachorro na hora que ele me morde. Duas vezes isso aconteceu, tipo... Tem algo de demoníaco, se não em todos, em alguns deles, pelo menos você vai ter que concordar que tem. Bom, eu sempre tive problemas em relação a animais, né? Eu gostava de ficar abraçada, ficar Felícia. Junto. Eu entrava na casinha do cachorro, a minha mãe ficava enlouquecida quando ela me vinha dentro da casinha do cachorro. E uma vez, o que que aconteceu? Eu não lembro porquê, não lembro como, mas a minha cadela, ela tava com filhotinhos novamente, porque ela tinha filhotinhos praticamente todo ano, porque os malditos cachorros, eles pulavam o muro de casa. Eita. Eles pulavam, tinha os cachorros anões que pulavam o muro de casa, e a gente não sabia o que fazer, na época ninguém nunca pensou em castrar, acho que a gente não, sei lá, não era uma coisa tão, na época, tão divulgada, assim, de castrar animal e tal. Peraí, qual o tamanho do muro, pra começo de conversa? Ai, ele é um pouco mais alto que eu, o muro. Ah, então não é muito alto. Então não é muito alto, não. Não, pera, não, acho que é um pouco mais alto que... Ah, eu não sei, deve ter dois... Não sei se chega a ter 2 metros um muro. Tem que ter um tosco, né? Tem que ter alguém... Ah, sei lá. Enfim, eu não sei, não importa. Eu sei que eu pulava o muro, tá? Mas era... Ah, vai, devia ter 1,70, 1,80 o muro, talvez. Certo. Enfim. Então ela sempre tinha filhotinhos, assim. Ela teve filhotinhos até os 9 anos, quando a veterinária falou pra gente que ela não podia mais ter filhote, que era muito arriscado pra ela. E a gente tentou castrar, não deu certo. Ela teve uma hemorragia, teve rejeição. E infelizmente a gente teve que começar a usar aquelas... é tipo uma vacina, sabe? Que tu dá pro cachorro. E só que assim, ó, se vocês puderem, nunca deem esse negócio pra cadela. Se puderem, assim, se pegar o filhotinho já no começo, castra logo no início, porque esse negócio, ele infelizmente provoca câncer, e a Preta, infelizmente, ela sim. faleceu de câncer. Mas não era disso que eu queria falar, assim, isso é meio triste, não quero falar sobre esse assunto. Mas a Preta tava com um filhotinho, eu tava na 4ª série, mais ou menos, e o que que a pessoa brilhante pensa? Eu vou colocar um filhotinho dentro de uma caixinha de sapato, e vou levar para a escola, claro, sem problema algum. Eu acho que eu fiquei até metade da aula sem a professora perceber que eu tava com um cachorro comigo. Caraca. Aí ela começou a latir. Então, começou a chorar, né? E daí a professora ligou pra casa e vieram buscar o cachorrinho, enfim. Mas eu lembro que foi um sucesso, porque no intervalo ainda, no recreio, eu ainda tava com o cachorrinho. E daí, tipo, eu fiquei fazendo inveja pros meus amigos, sabe? Meus colegas de classe, com aquele cachorrinho bonitinho, filhotinho, assim. Uhum. Só que, gente, o que que eu tinha na cabeça? Sério, assim, tipo, uma coisa muito retardada. Eu vou levar um cachorro pra escola numa caixa de sapato, sabe? Tipo, não faz sentido. Ah, no mínimo, você pensou assim, ah, prestar atenção na aula, não preciso. Que eu não estudo. Não, assim, tipo, na 4ª série. E os meus pais, obviamente, eles não sabiam disso, eles não viram. Porque os meus pais sempre saíram antes. Tipo, eles saíam mais cedo pra ir pro trabalho. E eu e meu irmão, a gente ia sozinho pra escola. No máximo, a vizinha, quando levava o filho dela, dava carona pra gente. Mas a escola era pertinho de casa, então a gente ia, de um modo geral, a gente ia a pé. E, obviamente, a minha mãe não sabia que eu levei o cachorro pra escola, porque ela nunca teria deixado. Óbvio. Obviamente. Ainda mais numa caixa de... Uma caixa de sapato. Sério, eu não devo nem ter furado a caixa de sapato. Caraca. Tu acha que eu com 10 anos ia me tocar que eu tinha que furar a caixa de sapato? Meu Deus. Entendeu? Enfim, eu sei que foi complicado esse momento. Mas foi divertido. É uma coisa diferente levar um cachorro pra escola, tomou sabe? Tomou bronca, tipo, ficou sem ver TV. Não, nem tanto. Não foi pra tanto. Agora eu vou contar... falar um pouco de uma cachorra que viveu muito, né, que é a Bia. Basicamente, a Bia era uma cachorra que teve, tipo, 7 vidas. Por quê? O que acontecia com ela? Já teve vezes que a gente saiu pra... com ela, tipo, ir pra algum lugar, às vezes a gente saía com ela pra, tipo, banco, algum lugar assim, e levava ela pra passear junto, entendeu? E teve uma vez que a gente saiu, ela tava no carro com a gente... Cara, e eu tava com ela no banco do passageiro e abriu o vidro pra ela ficar, tipo, sentindo o ventinho, sabe? Ela pulou. Ela colocando a cabeça pra fora e tava vendo, né? De repente, a minha mãe não percebe que ela tá com o vidro pra fora do vidro. O que ela faz? Manda fechar o vidro do carro. Mano. Cara, pensa o desespero da cachorra vendo o vidro fechar. E eu tava tentando segurar. Eu era uma criança de uns 8 anos na época. E eu não pensei em abrir o vidro eu mesmo. Só depois que já tava, tipo, chegando no pescoço dela. Ah, caramba, ela vai se enforcar. Aí, tipo, minha mãe abriu o vidro. Cara, aí foi a primeira vez que, tipo, a Bia quase já era. Mas fora isso, teve outras vezes. Só que eu vou contar a vez que foi mais punk, mas muito punk que aconteceu. A gente estava na chácara, a gente levou a Bia pra chácara na época. E a minha chácara é grande, como eu falei, tipo, tem uma parte que é muito matagal e tem tipo uma cachoeira numa parte da chácara. A gente estava andando pela parte de baixo perto da cachoeira e a Bia, ela ficava solta na chácara, porque ela sempre ficava andando perto da gente, entendeu? Acontece que ela foi, tipo, beber água no riachozinho da cachoeira. O que que acontece? Ela cai da cachoeira. Ela escorrega e cai dentro do riacho e vai cachoeira abaixo. Cara, só que o que acontece? É uma cachoeira alta. Ela tem, tipo, aquela cachoeira deve ter uns 15, 20 metros, mais ou menos. Só que... antes de cair toda a cachoeira, tem uma pedra no meio da cachoeira. Tipo, a uns 2 metros depois da queda, entendeu? Uhum. Ela ficou naquela pedra. E ficou parada ali tomando água. Cara. Quando a gente viu por fora, a gente, meu Deus, o que que a gente. Meu, tava eu, minha mãe e minha irmã, tipo, andando. Cara, a minha mãe ficou lá pra ficar vendo ela e, tipo, não deixar ela, tipo, saí dali. Eu e minha irmã, a gente correu mais do que nunca de volta pra casa, cara. Tipo, eu nunca fui, tipo, tão veloz na minha vida. Sério, eu cheguei, falei, pai, a Bia caiu cachoeira abaixo. Ele, quê? Ela tá, tipo, parada no meio da cachoeira. Tipo, meu pai, ele pegou, tipo, 1.001 cordas, velho. Tipo, ele fez, tipo, uma cadeirinha pra ele. Ele, tipo, desceu de uma árvore do outro canto da cachoeira pra outra árvore. Fez uma tirolesa, tá ligado? Tipo, de uma árvore pra outra. Pegou a Bia e tirou ela de lá. Mas, cara, o sufoco foi, tipo, inigual. Foi, tipo, muito punk, cara. Foi muito pesado isso daí, cara. Cara, como assim? Agora, falando um pouquinho de gatos... O Milu, eu lembro que eu ganhei quando eu era bem pequena. Só que ele sumiu muito rápido, então... Tirando uma vez que ele foi parar no forro do telhado de casa e a gente teve que resgatar ele de lá, eu tenho poucas memórias com ele. Jim. Porém, a Frida Catarina II, minha gatinha, lá em casa, os meus pais, eles têm um escritório. Assim, tipo, uma salinha, assim, que é o escritório deles. E antigamente, a gente não tinha notebook, né, essas coisas assim. A gente tinha um computador em casa, que eu e meu irmão, a gente vivia revezando e brigando pra quem ia poder usar a internet. E esse computador ficava no escritório. E é assim, lá em casa, o computador ficava... Tinha uma janela, e o computador ficava do lado da janela. Era só... A janela era só vidro e umas gradezinhas, assim. Então, tu conseguia olhar pra rua. Às vezes, eu tinha mania de ficar, de virar... Ainda tenho, às vezes, essa mania, né? De virar à noite no computador, assistindo coisas. Principalmente no final de semana, que é na época lá de internet discada, né? Que era o melhor horário pra usar a internet. Era de madrugada, do final de semana. E... Às vezes, era meio assustador. Porque, tipo, tu conseguia ver a rua inteira de casa. Tipo... Sei lá, às vezes passa uns estranhos, às vezes é umas coisas... É meio bizarro a sensação que eu tinha que sempre ia surgir alguma coisa do meu lado. E num belo dia, me pula um bicho na janela. Cara, eu me assustei pra caramba naquele dia, assim. E era a Frida, ela era um filhotinho de gato bonitinho, provavelmente viu a luz do computador e foi pra perto. Daí quando eu vi que era um gatinho e ele tava miando, ah, eu dei leite, né? Tadinho do gatinho miando. Pra quê? Tu não pode dar leite se tu não quer ficar com o gato. Ela nunca mais foi embora e a gente... Depois de tanto tempo que ela não ia mais embora, meus pais resolveram. Tá, gente, ela vai ficar aqui. Meus pais compraram ração. Meus pais levaram na veterinária pra dar vacina, pra ver se tava tudo ok e tal. Essas coisas assim. E ela ficou lá em casa, né? Daí a gente nomeou, batizou de Frida Catarina II. Nunca teve uma primeira, mas é que tipo era um nome muito chique. Então, você pode explicar? Eu não sei explicar, não sei de onde surgiu. Eu sei que um dia eu tava falando, ah, Frida Catarina II, e tipo, foi assim, e foi. Sabe? Tipo, e a gente botou. A gente botou o Segunda porque realmente era muito mais bonito do que simplesmente Frida Catarina. E assim, a Frida, ela era uma gata, acho que. Provavelmente porque a gente pegou ela da rua e tal. Ela era uma gata muito amorosa, assim. Tipo, ela vinha, ela ficava, tipo, deitava nos teus pés. Ela lambia. Ela era super independente, mas ela gostava, assim, de ficar com a gente, sabe? Nunca tive reclamações referentes a ela, assim. Ela era a coisa mais fofa do mundo. Ela e a Preta se davam super bem, assim. Tipo, elas dormiam juntas, sabe? Não tinha briga entre elas, sabe? Nada demais. Era uma gata incrível, assim, e ela também, por muitos anos, até meus pais resolverem castrá-la, ela teve muitos filhotes, muitos filhotes. Só que os filhotes dela, esses sim, eram extremamente ariscos, muito ariscos, eles morriam de medo da gente. A gente se aproximava deles, eles saíam correndo, era bem zoneado, assim. E a Frida tinha a mania de fazer o seguinte: depois que os filhotes nasciam, sem a gente perceber, ela de repente tirava eles da caixinha que eles estavam e a porta do meu armário não fechava muito bem. Quando eu via, tava um monte de gatinho em cima das minhas roupas. Porque ela levava um por um pra dentro do meu armário. Daí a gente levava eles de volta pra caixinha deles. Dava um tempo, tava lá os gatos de novo no meu armário. Ela queria usar o seu armário, tipo... Pra fazer, sim, um ninho, né? Tipo, eu sei, era só mais... que, tipo, as minhas roupas ali limpas, sabe? Tipo, não dá, né? Convenhamos que não dá. Ela tinha o espacinho dela lá, que tinha uns paninhos, tinha umas coisinhas. Ela tinha que ficar lá no espacinho dela. Não, ela no deveria meu achar o seu armário um lugar muito aconchegante. Não, eu sei, óbvio, eu não duvido disso. Óbvio, imagina um monte de roupa, tecido. O problema é que não dava pra ela ficar lá, entendeu? Esse é o problema. Só que, obviamente, ela não entendia. Então, era só a gente virar as costas. Quando a gente via, às vezes, a gente pegava ela no meio de... Tá levando o filhotinho, assim, na boca pra lá, sabe? Era muito bizarro. Enfim, era uma gata muito fofinha. E eu ainda acho que o vizinho... deu sumiço nela, porque o vizinho não gostava dela. Porque, vizinhos obviamente, não gostam de gatos. Então, é porque o gato, ele é um bicho mais independente. Tu não consegue prender um gato, né? Então, exatamente. Ela ia pra casa dele, ele não gostava, reclamava. E um dia ela simplesmente desapareceu. Oh. Algo que ela nunca tinha feito. A gente procurou em volta, porque gato não é um animal que vai muito longe. Assim, gato, ele é apegado à casa, né? Então, ele não tem essa mania de ir pra longe, de fugir, que nem o cachorro às vezes tem. E... a gente procurou no entorno, procurou em todos os lugares, a gente talvez pensou, ah, será que ela foi atropelada, alguma coisa assim, né? E a gente nunca encontrou nada. A gente até hoje suspeita que o vizinho provavelmente tenha dado algum sumiço nela, não sei se matado ou simplesmente levado ela pra longe e largado em algum lugar, sabe? É, enfim, é uma desconfiança que a gente tem. Eu vou falar que assim, tipo, aqui onde eu moro, nunca teve gato. Até os vizinhos do lado, falando baixo agora, porque, enfim, não posso falar muito alto, enfim, aparecerem com uma gata, entendeu? Desde então, cara, tipo, a rua virou gato. Tipo, sabe aquele negócio, tem um gato na sua rua? Não. Tem uma rua no seu gato. Você produz por osmose, né? É, cara, tipo, nossa, brota não. Do nada. E, aqui, cara, né? Eles gostam de, tipo, dormir em cima dos nossos carros e fazer xixi em cima dos nossos carros. Não é legal. Aqui virou uma formação de quadrilha os gatos daqui da minha rua. Assim, até uns anos atrás, a gente praticamente não via gato, porque eu tenho quase certeza que os meus vizinhos, assim, aparecia sempre muito gato morto. E eu tinha vizinhos que eu sabia, a gente sabia que eram alguns vizinhos que matavam. Não sabia exatamente o que fazer pra poder denunciar, mas a gente sabia que era vizinho que tava matando. Aí passou um tempo, aí de uns tempos pra cá, eles voltaram a aparecer, agora tem bastante gato na rua. E assim, aparentemente alguns deles gostam muito de entrar na minha casa. E comer a comida do meu gato. Aí, assim, ele fica na casinha de baixo. Mas na casinha de baixo, porque minha mãe é alérgica, ela não gosta muito. Então ele fica na casinha de baixo. Às vezes, a gente escuta barulho, a gente abre a porta e sai o Totoro. E saem todos os amiguinhos dele logo atrás. Tipo, ele leva os parceiros dele pra comer a comida dele dentro da minha casa. Entendeu? Não, virou a casa da sogra, sabe? Tipo, tá sempre... Tem sempre os dois, três gatos lá e não sei mais o que eu faço com eles. Mas eu também fico com dó, porque eu queria. Por mim, adotava todo mundo. Mas a minha mãe odeia gato. Assim, ela odiava mais até a gente conseguir o Totoro. Aliás, ele veio pra casa. Ele é um dos únicos bichos de doação que eu tenho. O que acontece? Há um tempo atrás, o Spike ficou muito doente. Ele acabou morrendo, inclusive. E a gente tava fazendo visitas frequentes ao veterinário por causa disso. Aí, um belo dia, tava lá o bonitão pra ser adotado. Já tava castrado, ele era muito bonito. Eu não sabia disso. Eu sei que eu cheguei em casa da faculdade, entrei em casa, e a Vanessa, vai lá na casinha de baixo, tem uma surpresa pra você. E eu, ok, né? Fui lá. E lá estava ele, esborrachado, no sofá, era um sofazinho velho que tinha lá, sentado no sofá, like a boss. Como se fosse, já fosse o dono da casa. E desde então é essa postura que ele adota. Ele é o dono da casa. Às vezes a gente encontra ele aqui dentro da casa de cima. Ele não pode ficar aqui. Você tem que pedir autorização pra entrar. Ou não, posso entrar na sala, senhor Totoro? O que acontece... Assim, é meio que isso. Essa semana mesmo. Eu cheguei no meu quarto e ele tava deitado na cama da minha irmã. E o pior é que assim, quando você fala pra ele sair, ele te ignora. Espetacularmente. Ele fica olhando pra sua cara e falando assim, não. Tipo, como assim... Não, você sai daqui. Minha casa, amiga, minhas regras. E lá fica até você pegar ele e colocar ele pra fora. Ele é muito bonzinho, ele não briga, ele se dá muito bem com os cachorros. Ele, assim, não tem muita paciência, né? Gato é mais reservado. Então, quando eles começam a dar muita canseira nele, ele vai pra longe. Mas ele é muito sossegado. Só que de tempos em tempos a gente encontra ele em cima de uma cama e a minha mãe fica muito mordida com isso. Minha mãe odeia. Não gosta de gato em cima de cama por nada. Eu sempre tive alergia a gato, então eu nunca tive um gato. Mas eu sou um amante dos animais. Eu gosto de gato. Que me dá um certo problema. Porque eu mexo nos gatos, mesmo tendo alergia. Isso não é bom, Jim. Eu sei que não é bom. Eu sinto na pele. Mas enfim, você tava falando aí do gato que ele leva a cambada pra comer a ração. Leva a quadrilha dele inteira pra dentro então, de casa. Então, teve uma época da minha vida que eu morava em casa... Porque o meu cachorro, que era um poodle, que o nome dele era Luigi, por causa do Mario Bros. Mas, enfim, o nome dele era Luigi. Ele começou a ter um problema com pardais. Pardais. É, pardalzinho, sabe? Aqueles passarinhos pequenininhos, bonitinhos. Por quê? Porque os pardais descobriram a ração do meu cachorro. Porra, nem me fala então, cara. Aí eles iam lá e pegava o... A raçãozinha do meu cachorro. O meu cachorro ficava, meu Deus, estão roubando minha comida. Uau, uau, uau, uau, uau. Você ia correndo e os pardais fugiam. Bem, cachorro não voa, né? Não, aqui teve uma época que os pombos estavam roubando a ração do meu cachorro. Quando ele era mais... O Spike era mais novo, ele chegou a inclusive, matar uns pombos. Ah, eu não gosto de pombo. Aí hoje... Só que assim, quando ele foi ficando mais velho, ele foi ficando também mais preguiçoso. Aí ele, tipo, assistia os pombos comerem a ração dele, assim, sem mover um músculo sequer. Só assistia, só deixava. Olha. Aí ele vai ficando velhinho, né? Vai ficando largado. Ah, artrite. Então, falando de velhinho e pombo, justamente, tipo, tinham pombos que judiavam da minha cachorra para comer a comida dela. Sério. Eles batiam nela, velho. Eles picavam ela. Não teve uma vez que você saiu de um podcast pra você falando assim, mano, tem que sair, que o pombo tá atacando meu cachorro. Que dó, mano. O pombo é um bicho filha da puta também, né? O bichinho sem vergonha. Pra mim, eu chamo de rato com asa. Mas é bem isso, sabe? É o único tipo de penoso que eu acho que eu não gosto. Uma coisa que eu fico brava é porque não era pra ter bom pombo no Brasil. Não era pra ter tanta coisa no Brasil. O português trouxe, falou assim, ah, lá na Europa tem pombo, é bonito. Trouxe pra cá meia dúzia e virou esse inferno. Detalhe que pombo, assim, em alguns países, pombo é comestível. A galera come pombo, né? Come carne de pombo. Flango. Aqui no Brasil. Ai, que bancada, gente. Não, mas pombo é um bicho sem vergonha mesmo, é um bicho safado. Aí falando, já que falamos do pombo, falamos dos pássaros, né? Eu tive uma experiência muito curta com pássaro. Eu tive periquito quando eu era muito pequena. Aí, uns anos atrás, a gente começou a ter calopsita em casa. As primeiras que a gente tinha eram muito de boinha, eram muito, muito quietinhas. A primeira foi até que minha irmã começou. Minha irmã tem uma tendência. Os bichos dela têm nomes baseados em One Piece. Todos eles. O primeiro foi o Luffy, que foi a calopsita dela, que ela sempre quis ter uma calopsita. O segundo foi a Nami, que é essa cachorrinha ceguinha ligada na tomada que a gente tem. E o terceiro foi o Sop, que fugiu e que avançava no próprio reflexo. O Luffy, ele era um sossego. Nossa, como ficava na mão dela, sabe? Era muito bonzinho. Só que um dia ela foi viajar e o meu pai, de vez em quando, ele deixava, tipo, ele ficava vigiando, mas deixava as calopsitas num galinho de árvore do fundo de casa. O problema, ele não levou em conta que o fato dos pássaros voarem. E aí ela foi pra galera, foi embora. O Luffy sumiu. Quando a minha irmã chegou, ela ficou puta da cara, e não sem motivo. E não sem motivo, porque, tipo, poxa, ela viaja e quando volta o bichinho dela foi embora. Fugiu. Aí, depois a gente arrumou... A gente tava com duas agora, a gente nem dava mais nome, porque assim, elas eram mais ariscas e tudo mais, elas ficavam mais na gaiola. Aí, até contei essa história pro pessoal, postei no meu Facebook. Eu vivo realmente... Eu sinto realmente que eu vivo num lugar muito zoado, quando eu saio de casa por uma hora... Quando eu volto, a gaiola foi roubada de casa. Inteira. Padrão. Alguém pulou meu muro, um muro alto, pegou a gaiola com as minhas calopsitas e levou embora. Quem rouba calopsita? Quem rouba uma gaiola? Ah, teve um cara lá que roubou um papagaio que falava o Ave Maria. Vocês lembram dessa história? Não lembro, cara. Não é tipo tão incomum assim. Viu o passarinho e falou, que bonito. Não, acho que consigo vender por uma grana legal. Então, pra mim, eu acho mais que ele trocou por duas pedras. Só. Pode ser. Duas pedras. Porque, assim, até hoje eu penso assim, meu, quem que rouba uma gaiola, cara? Tanto é que, assim, muita fome. Coitadas do calopsita. Que horror, cara. Oh, uma calopsita não dá um nugget de carne, mano, para. Ah, na hora do desespero. Mas, tanto é que até por isso que a gente tá deixando... O Sop também foi roubado, assim... Tiraram ele de dentro de casa. Aí agora a gente tá deixando o Loki no fundinho de casa. E já que a Vanessa tem uma tendência de dar nomes baseados em One Piece, eu tenho tendência de dar nomes baseados em outras coisas, né? É legal ver o padrão de nome que cada um segue. Aí o Totoro fui eu que dei o nome. E o Loki também. Foi inspirado no Loki do Final Fantasy VI. Aventureiro e tudo mais. Pensei que era de Vingadores. Não. É o Loki do Final Fantasy VI. Que assim, é um pequeno aventureiro que no momento a maior aventura dele é descer a escada e não conseguir subir mais. Porque, né, as perninhas dele são curtas. Mas ok. O Bruce era assim, ele... O Bruce e a Rachel são dois filhotinhos que a gente pegou no final do ano passado. E eles são uma mistura de vira-lata com beagle. E é um beagle grande. A Rachel, ela pegou as cores do beagle. O Bruce pegou um corpo do beagle. E os dois pegaram a fofura do beagle, porque eles são muito fofos. Mas nesse caso, o que importa é que o Bruce, ele tem as patas curtas também. A Rachel não, a Rachel já ela é mais compridona, assim. A Rachel tá mais realmente com um corpo de vira-lata mesmo e tal. E a Rachel aprendeu a subir sozinha, foi a primeira a subir sozinha em cima do sofá. E ela aprendeu e ela começava a subir sozinha e não tava nem aí, né? Ficava junto com a gente. E o Bruce não conseguia. Ele pulava e não conseguia. E chorava. Daí ele chorava, daí a gente começava a botar ele, subia ele e tal. Depois a gente fez uma escada pra ele conseguir subir melhor. Agora ele já consegue subir sozinho, sem problema algum. Mas no início, era tipo muito... Dava muita dó. Porque a Rachel, ela é mais... Ela é maiorzinha que ele, assim, sabe? Ela é mais comprida. Então ela conseguia fazer as coisas melhor que ele. Ele é muito desengonçado. É, isso aí de subir depois, quando fica mais velho, volta também. Você vai ter que voltar. É, eu sei. E colocar em cima. Mas o Bruce e a Rachel, eles têm uns 8, 9 meses, mais ou menos. E eles são dois demoninhos, assim. Eles destruíram... Ontem, eu e o Panda, a gente tava conversando o quanto de prejuízo provavelmente a gente teve por causa deles. E foi muito prejuízo. Caraca. Assim, diversas coisas que foram destruídas, mangás, quebradas, rasgadas, enfim. É filhote, sou bebê, fia. Eu sei, Algum deles aprendeu a abrir a geladeira? Não, não aprendeu. Teve um dia que eu não sei como eles pegaram um saquinho de açafrão. Vocês sabem o que é açafrão? Sim. Sim. Aquele pozinho amarelo, nossa, né? Eles ficaram amarelo, a cozinha ficou amarela. E quem disse que saiu o amarelo do chão? Eu precisei esfregar o chão umas 3 vezes pra conseguir tirar o amarelo. Assim, eles realmente tinham sérios problemas, assim. Às vezes eu não sei como... Eu não sei se eu esqueci, acontecia alguma coisa, ou eles aprenderam a abrir, sei lá. Eu, quando vou pro trabalho, eu deixava eles presos na cozinha, né? Porque se eles fossem pra ficassem na sala, eles iam destruir a sala. Sim. Um dia eu cheguei em casa, o cercadinho estava aberto e eles tinham literalmente destruído a sala. Mano. No dia anterior, eu tinha feito uma faxina na casa. Legal. Entendeu? Assim, foi triste. Mas... Não tem como dar bronca no cachorro que faz... Um que ele nem vai entender, porque já vai ter passado tanto tempo, ele não vai saber porque tu tá dando bronca nele. E dois que, tipo, foi muita fofura pra dar bronca, sabe? Eles ficam te olhando com uma cara de... Eu não fiz nada, não tenho culpa. Apesar de ter rasgado tudo, sabe? Eles sabem, aí eles usam isso contra a gente. Eles tiraram uma parte do estofamento do sofá. Nossa! É, e aquele estofamento ficou espalhado pela sala inteira. Nossa. Caralho. Um livro novinho que eu tinha recém comprado. Ele ainda dá pra ler, mas ele tá todo destruído. Aí... Tem só uma página que foi perdida, cara, mas ainda dá pra ler. Daí eu fico muito bravo com esse tipo de coisa. Mas eu não consigo brigar com eles, eles são muito fofos e assim... Mas você sabe que eles sabem que fizeram coisa errada. Eles estão ligados. Eu brigo. Sim, portanto, eles sabem como eles nunca fazem quando a gente tá vendo, entendeu? Eles só fazem... O Bruce, tu não pode desviar o olho dele, que ele vai aprontar. Ele vai subir em cima da mesa, se tiver alguma coisa em cima da mesa. É impressionante a capacidade que o Bruce tem de aprontar alguma coisa quando ninguém tá olhando, assim. É incrível. Incrível. Mas eles dão saudade, assim, tipo, eles são... Apesar disso, apesar da bagunça e da sujeira que eles fazem todos os dias, é aquela coisa, às vezes tu chega em casa cansado, sozinho, triste, sei lá, com qualquer coisa, e tem aqueles dois bichinhos te alegrando, assim, sabe? É muito bom, assim, não tem nem o que dizer em relação a isso. Ah, saudades. Como eu falei, eu sou uma pessoa que nasceu com um animal dentro de casa, entendeu? E eu reparei que quando no momento que eu perdi a Xuxa 2, nesse momento eu falei, cara, eu preciso ter mais, eu não consigo viver sem cachorro, entendeu? Foi nesse momento que quando eu ganhei o Black e a Pantera, eu ganhei ao mesmo tempo, eu vi aqueles dois filhotes de pastor alemão, falei, cara, é pra sempre isso daqui, eu sempre vou ter um cachorro comigo, entendeu? É, sempre vou ter um animal comigo. E pode ser que não seja, eu gosto muito da raça pastor alemão, né? É, até porque eu acho que foi um ensinamento meio, tipo, até do meu pai, porque ele também gosta, parte canil, por aí vai. Mas eu sempre vou ter cachorro, cara. Não importa onde eu for, um ensinamento que eu aprendi pra mim é que eu sempre vou ter um cachorro comigo. Bom, eu também tive essa certeza, ao longo do tempo, né? Cada bichinho, cada cachorro marcou a história, a nossa história, de uma forma ou de outra. Mas eu acho que, assim, o jeito que eu vejo a Nami, por exemplo, a relação que ela tem com a minha irmã e com todos nós, ela é muito carinhosa com todos nós. Mas na vez que a gente foi viajar, a gente teve que deixar eles aqui, teve que deixar os cachorros, não teve como levar eles. E a minha tia cuidava deles. Assim, eu nunca vi nenhuma manifestação de carinho tão sincera do que o dia que a gente chegou em casa. Sabe? Eles estavam... A forma como eles amam a gente, a forma como eles devolvem... É um carinho tão, tão descompromissado, tão desinteressado. Eles só estavam felizes que a gente estava lá, sabe? E não importava que a gente tinha ficado tanto tempo longe. Eles estavam felizes que a gente tinha voltado. E isso mexeu muito comigo. E foi aí que eu percebi, gente, a gente é muito importante pra eles também. Sabe? É uma frase que eu vi uma vez que até hoje acaba comigo. Que, assim, eles podem estar com a gente só uma parte da nossa vida, mas a gente tá com eles a vida inteira deles. Então, a gente tem que retribuir esse carinho. E eu espero. Uma coisa que eu sempre tento me certificar, que todos os bichos que vivem na minha casa tem uma vida feliz, sejam protegidos, sejam bem cuidados e sejam muito amados. Porque eles sabem. Eles sabem retribuir o amor que você dá pra eles. E até bonitinho ver o jeito que eles são com uns com os outros, sabe? A amizade deles, o carinho que eles têm uns pelos outros. Então, eu acho que eu não consigo me imaginar sem ter um bicho, sem ter bichos de estimação no plural, porque, cara, é amor incondicional entre eles e deles pra gente. Então não tem como viver mais sem isso, entendeu? E é isso. Gente, eu não sei nem o que falar, assim. Eu lembro de diversas vezes que eu fiquei trancada fora de casa e a Preta tava lá sentada do meu lado me fazendo companhia. Eu ficava trancada fora de casa só pra constar, porque até determinada idade a minha mãe não dava chave pra mim e pro meu irmão. A gente dividia uma chave que normalmente eles deixavam dentro de um vaso que ficava nos fundos de casa. E às vezes acontecia da chave não estar naquele lugar, porque ou meu irmão levava a chave. Enfim, acontecia muito, N motivos, e às vezes eu ficava trancada fora de casa esperando alguém, né, chegar em casa e abrir a porta. E eu ficava lá sentada, e sempre a Preta do lado. E ela foi meu companheiro, assim, por 15 anos. E acho que nunca teve, assim, outro cachorro. Que apesar de eu ser loucamente apaixonada pelo Bruce, pela Rachel, pela Dallas, pelo Luke, acho que nunca tive um cachorro tão companheiro quanto a Preta. E que me deixava, tipo, no segundo dia já pegar os filhotinhos dela e ficar brincando. E que não tava nem aí por eu fazer isso. Enfim, todos esses momentos que eu tive com cachorros, e até às vezes aqui em São Paulo, enfim, ficando sozinha, né, longe da minha família, coisas assim, foi muito importante pra mim ter o Bruce e a Rachel também. Porque a sensação de que eu não tava realmente sozinha quando eles estavam juntos, sabe? É a companhia, é, né? Tipo, é tá ali. É a companhia, exatamente. E acho que é isso, gente. Assim, nunca, nunca vai ter... Eu vou ser bem sincera, eu não gosto muito quando as pessoas tratam o animal como se fosse gente. Como se um animal, ele substituísse um filho. Eu acho isso um pouco errado, particularmente. Mas isso não significa que o animal, ele não seja tão, não seja extremamente importante na sua vida. E ele vai fazer você crescer e aprender, porque principalmente quando você começa a ter que se responsabilizar completamente por aquele ser, é algo tão incrível. E saber que se tu não der comida pra ele, gente, ele vai passar fome. Então você tem que ter consciência e ir lá dar comida para ele, sabe? É, eu acho que eu nunca vou conseguir viver sem ter animais. Eu acho que sempre eu vou querer ter animais fazendo companhia até o fim da minha vida. Porque é um amor incrível e maravilhoso, assim, que a gente pode ter. Sim. É isso, gente. Eu tô realmente num clima muito bad. Vamos terminar por aqui. Não, eu tenho ainda. Oh, meu Deus. Ah, eu, Jim. Vai, Jim. Bem. É, eu já falei aqui durante o cast que eu sempre fui muito fã de cachorro. Sempre quis ter. Tive. Tals. E pra alegrar um pouco, já que o pessoal tá meio bad, eu vou contar uma história que foi de conquista... Uma coisa estranha rápida, que foi de conquista pessoal minha, que me deixou muito feliz em relação a Yubi. É que assim, eu mudei, como eu falei já, ela entrou pra cá, eu entrei depois, né, ela já tinha aí seus 9 anos, por aí, já era mais idosinha, né. E eu sempre era o terceiro lugar na escala de preferência, porque cachorro faz essa escala, né. Era minha tia, minha prima e eu. Só que acabou que eu cuidei mais dela do que minha prima. E eu fiquei muito feliz quando eu fui pro segundo lugar. Você foi promovido, né? Eu fui promovido. Nossa, eu fiquei muito feliz. Ela também ficou muito feliz, eu acho. Enfim, é isso. Então, cuide dos seus animaizinhos. Bom, gente, chega por hoje. Vamos abraçar nossos cachorrinhos, nossos gatinhos, nossos... O peixe não dá, mas enfim, é, né? Se você tentar abraçar um peixe e conseguir, conta pra gente, por favor. Sabe que eu tô bolado nesse cast uma coisa antes de terminar? Geralmente, eu e a Fer sempre tem latido de cast de cachorro durante a gravação. Nessa que precisava, não tem. É porque eu me mudei, né? Eu não tenho mais... Enfim, deixa pra lá, não quero pensar nisso. Tchau, gente. Bom final de semana. Beijos. Olha, final de semana. Tchau, tchau. Boa semana. Boa semana. Até semana que vem, gente. Cuidem dos seus animaizinhos. Deem muito amor, muito carinho. Que eles vão te dar em dobro. Esse é o momento que vocês vão lá do lado de... Vocês vão lá na... ver se eles têm comida, se eles têm água, se eles não estão com frio. Fazer um afaguinho neles. Ver se eles estão mordendo alguma coisa que eles não devem, né? É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Falou. Bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji. Aqui é o Tenshi. E de novo, Tenshi. É, novamente a gente, já que não tem mais ninguém pra fazer essa parte. Pois é, domingo depois do almoço só some, né? É verdade. Aquele frango empanado que tava, ó, Esse dia frio também, né? Fazer o quê? Frio? Aqui tá fazendo o quê? 27? Ah, você tá em Pernambuco também, isso que é o quê, porra? Aqui em São Paulo tá frio. Aí tá fazendo 81 Fahrenheit, cara. Aqui em São Paulo tá mal gelado. Bom, mas assim, pra quem quer conhecer um pouco no nosso site, acesse a gente em www.projetoxpodcast.com.br. Quem quiser mandar o seu e-mail, mande para contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também acesse o nosso grupo, né, no Facebook. E siga a gente no Passarinho Azul em @projetoxpodcast. Exatamente. Recados, né? Temos apenas um recado. Apenas um. A Fer escreveu uma matéria intitulada A Melhor História da Minha Vida, onde ela conta como ela reassistiu o How I Met Your Mother e ela conseguiu definir como a melhor série da vida dela. É, eu discordo. Não. Friends, eu digo logo. Não, é questão pessoal, né? Assim. Ah, sim. Então, por isso que é a melhor história da vida dela. Então, se identificou bastante com os personagens, a situação de vida deles, né? Exatamente. É muito interessante, é bem emocionante. Vão lá, leiam a matéria. Eu fico imaginando uma pessoa que se identifica muito com Naruto. Eu quero ser o Hokage. O Hokage, rei da boca. Coitados. Mas então vamos começar os nossos e-mails. O nosso primeiro e-mail é do Álvaro Rodrigues. Me chamo Álvaro, tenho 24 anos e sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olha aí. Bate. Acompanhando vocês há pouco mais de 2 meses, é o primeiro e-mail que eu mando. Aê, primeiro e-mail. Oba. Então eu vou começar contando como conheci o podcast. Recentemente voltei a jogar Pokémon de forma competitiva e por já escutar alguns podcasts mais conhecidos como o Nerdcast, o MRG e pelo período em que durou o podcast do site Omelete. Esse talvez não tão conhecido assim, era meio ruim, né? Por isso eu prefiro ver eles em vídeo do que em áudio. Resolvi jogar no Google Podcast Pokémon, a fim de encontrar algo sobre o tema. Tanto uma visão geral, quanto uma visão mais específica sobre o cenário competitivo. Para minha surpresa, vocês tinham as duas e eu resolvi dar a chance. Confesso que superou as minhas expectativas em relação ao conteúdo, qualidade do áudio e sonorização. Fora a nostalgia absurda que senti ao ouvir vocês falarem das suas experiências como os primeiros jogos da série e ao mesmo tempo lembrar das minhas. Acho que não preciso dizer, mas vocês ganharam um novo ouvinte e até agora já ouvi boa parte dos casts e continuo achando o conteúdo de vocês excelente. Aê. Me identifico um pouco mais com o Bug, olha aí. Caramba. Caraca! Qual é o seu problema, cara? Não sou rico, me identifico por ele por causa de One Piece, uma obra qual sou muito fã, sempre indico para todo mundo que conheço, que lê mangás ou assiste anime. Cara, One Piece é a única série que eu não indico. Por quê? Porque é muito grande, velho, não é todo mundo que tem tempo pra isso. E não é todo mundo que gosta desse gênero shonen, né? Se você for indicar pra um adulto, tipo, sei lá, meu pai, eu não vou indicar One Piece, eu vou indicar, sei lá, pra ler a Bara ou pra ver, sei lá, Cowboy Bebop. Entendo, sim. É porque ele é grande, então, é. Fazer o quê? É grande, não, ele é gigante. Pois é. É muito tempo esse mangá e barra anime em produção. Entenda, por favor, não é que eu não gosto de One Piece, eu gosto, eu só não indico. Também me identifico com cabeça. Caraca, não, você não. Tá uma mistura muito velho, só tem essa palavra pra dizer. Caramba. Eu espero que o feed não bloqueie a gente por causa disso. É. Mas, caraca, velho, você é uma mistura de mug com cabeça. Não, para com isso, cara. Mas, caraca, velho, tanta gente pra se identificar. Sei lá, o Sage. Milênios de experiência em desenvolvimento humano. Ele tem 24, não é velho, não. Pois, eles têm opiniões semelhantes às minhas. Eu também acompanho várias mídias nerds diferentes. Até por isso, raramente o tema de um cast não vai me agradar. Mesmo me identificando mais com os dois, eu gosto muito de todos os participantes do PXP. Que bonito. Bonitinho. Olha aí. Todos acrescentam muito aos casts quando participam. Outra parada que eu acho maneiríssima no site de vocês são as playlists, principalmente as shuffles. Olha aí que beleza. Seja, olha aí que beleza. Beleza, shuffles pra cobrar a Dri, né? A Dri, é verdade, é a responsabilidade dela. E o cabeça, os dois. Eu não edito, todo mundo já sabe disso, mas o cabeça, caraca. A shuffles não é da minha parte, não é minha responsabilidade. Eu edito os outros nas playlists. Exatamente, que ficou muito boas. Nossa, a última playlist ficou do caramba, velho, dá vontade de chorar. Mas vamos lá, sobre o cast 155. Gostei muito do último cast sobre Guerra dos Anéis, Sinestro Corps, Tropa de Sinestro, qualquer outro nome de sua preferência. Nem tenho que acrescentar o tema, pois o cast foi muito bom e bem informativo. Ficar aqui o conselho para quem ainda não leu. Procure a HQ e leiam porque é ótima. E viu, pessoal? Olha aí, um ouvinte indicando a HQ. E eu também acho que é uma ótima HQ. Assim, eu nunca li essa. Sim, sim. Mas como eu li A Noite Mais Densa, me deu vontade de ler essa primeira, principalmente quando eu tava escutando o cast e na zona de spoiler tava chamando minha atenção. Acho que era isso. Um grande abraço para todos da staff. Observação. Desculpe qualquer erro de português. Estou escrevendo esse e-mail de uma aula extremamente maçante de direito tributário no qual estou semi-dormindo. Ah, é por isso que tá bem pontuado. Tá, faltam uns acentos em áudio, o cache tá tudo certo, mas fora isso, tá tudo certinho, cara. Acho que tinha uma vírgula ali que não precisava botar e outra no final, mas tá de boa. Muito obrigado, senhor Álvaro, pelo seu e-mail. Estudante de direito, pelo visto, né? Direito tributário. Ou sei lá, pode ser alguém da contabilidade também, né? Sei lá. Verdade, pode ser. Eu paguei direito e faço sistemas de informação. Tá vendo? Muito obrigado pelo seu e-mail, muito bem pontuado, não se preocupe. E continue mandando e-mail e continue escutando os casts. Espero que você goste mais no futuro. Pois é, valeu. O próximo e-mail é curtinho, do Rafael HQ. Viu encadernado na Guerra do Anel numa livraria, mas achei o preço absurdo, por isso não comprei. É um encadernado, né? Encadernado, geralmente ele tem um preço mais alto, mas compensa, na verdade, né? Compensa. Ele tem uma qualidade ótima. Sim, fora o Eu Vampiro, que eu comprei até nos Estados Unidos, eu só compro encadernado aqui no Brasil. Uhum. Eu acho a qualidade deles muito superior, entendeu? Geralmente vem a história completa já, principalmente pra quem não consegue seguir HQ mensalmente, que nem eu, o encadernado é o que compensa, entendeu? Às vezes ele até sai mais barato quando você pega em promoção. Geralmente os encadernados, o preço compensa. Uhum. Mas continuando, mas fiquei interessado, né, nessa história. Gosto do conceito do Lanterna Verde, mas me incomoda o personagem ter a capacidade de criar qualquer coisa com a energia do anel e sempre fazer uma luva de boxe gigante. É, esse é o problema do Hal Jordan. É, caraca, velho. A arma dele pode usar qualquer coisa criativa e ele faz uma luva de boxe gigante. Estranho. Eu não sei se é preguiça dos desenhistas. Também. De desenhar um negócio mirabolante, magnífico, ou se é só do Hal Jordan um problema mesmo. Eu acho que é os dois, cara. Mas valeu pelo teu e-mail, Rafael HQ. O nosso próximo e-mail é do Leonardo Piana. Fala, galera do PXP. Piana, 20 anos, São Paulo. Faz um tempinho que não escrevo porque andei bem ocupado e também não tinha ouvido os últimos casts, mas agora coloquei eles em dia e venho por meio deste e-mail expressar minha opinião sobre eles. Obrigado. De novo, vem por meio deste. Caramba. Por meio deste. O cara é formal. Eu lembro desse cara, eu lembro. Grande Piana. Ele manda muita carta pro fórum, tô vendo. É, deve ser, velho. Não é possível, porque até a pontuação, o jeito que ele padroniza o e-mail. Primeiramente, o cast de Castelo da Vânia. Basicamente, só joguei o Castelo da Vânia no PlayStation 1. Eu era pequeno e o videogame era do meu primo, então eu não lembro tão bem do jogo, mas lembro que adorava aquele bano com chicote matando os monstrinhos. É a melhor parte, todo mundo só lembra do chicote. Essa foi a minha experiência com o jogo. Nunca mais joguei nenhum outro e também não sinto falta, como, por exemplo, sinto de Crash. Caraca, oh, Crash, Crash sinto falta. Era muito bom, velho. Ah, legal. Segundo cast, Lanterna Verde, A Guerra dos Anéis. Como não li essa HQ ainda, só ouvi a parte sem spoilers, mas tenho uma noção do quão bom é a fase do Lanterna. Eu tenho alguns encadernados dele, incluindo as duas partes da Guerra dos Anéis, mas não tenho o primeiro, que começa essa fase. Então, até que eu consiga ele, ou até que eu crie coragem, baixe ele e leia no PC, compre. Incentive a venda e compra de comics no Brasil. Provavelmente que não chegarei até a Guerra dos Anéis ou a Noite Mais Densa, que vem depois. Mas eu creio que um dia, não sei quando, eu lerei toda essa fase do Jones no Lanterna Verde. É, não precisa não. Olha, a fase do Jones é muito boa, viu? É boa, é boa. É boa. Mas tem tanta coisa melhor pra ler. Ah, também, né? Também, né? Mas se você quer ler A Noite Mais Densa, talvez leia Guerra dos Anéis. Eu acho que compensa. Sim. Se você for ler. Exatamente. É o que a gente veio falando desde o cast passado, que eu li A Noite Mais Densa, mas não li Guerra dos Anéis, que fica um vácuo de informação. Uhum. E por fim, podcast muito bom, muito divertido, interessante e especial para todos da SAF, aniversário de 3 anos. O que que acha legal de ouvir. Mesmo com suas mais de 3 horas, não achei nenhum momento chato. Ou o cast demorado. É, caramba, isso eu acho que foi a maior preocupação dos editores, porque a gente não gosta de deixar o cast longo. Ah, mas é um especial de aniversário, né? Mas é um aniversário, sim, então ouve quem quer. Pelo contrário, nem pareceu que tinha 3 horas. Relembrando os podcasts desse último ano, mesmo não tendo ouvido todos eles, mas os que eu ouvi soube reconhecer quando se tratava do mesmo. E principalmente os depoimentos dos membros. Eu não ouvi os podcasts dos outros aniversários, então não tenho comparação. Mas gostei muito de ouvir um pouco mais sobre cada um dos membros. Mesmo que tenha sido um áudio curto ou bem grande, cada um foi significativo. E é muito legal perceber toda a amizade e união de entre vocês. É, mais ou menos, né? Eu tô aqui só pra gerar discórdia. Eu só tô aqui. Eu sou a cota, sou cotista. Que coisa. É, cara. O último áudio, o da Dri, me desculpa os outros, mas foi mais emocionante. Deu vontade de abraçar ela. Ah, Dri. Olha aí. Que fofinho. Dri. Que bonitinho. Dri, um abraço. É, ela não tá lendo isso, mas a gente manda um abraço pra ela. E que bom que você continua por aqui. Uma coisa inusitada que descobri por causa do grupo no Face. O Cabeça estudou na Mackenzie. Se eu tivesse conhecido o PXP antes, podia ter conhecido o Cabeça também. Isso se ele não se formou mais de um ano e meio atrás. Não, o Cabeça não se formou não, né? O Cabeça ainda tá estudando direito na Mackenzie. Ele acha que... Sim. Não, eu acho que ele ainda tem mais um ano e meio ainda de estudo. É, exatamente. Ele ainda... Mas eu acho que ele se formou, não? Cabeça não. Não, ele tem 20 anos. Cabeça não se formou. Não, o Leonardo Piano. Já o Leonardo provavelmente não, pela idade, né? É verdade. Então, procura o Cabeça lá, ele faz direito. Se quiser, eu acho o número da sala também, o celular, te manda aí, meu irmão. Stalkeia a vida do cara, bota pra lascar. Coitado. Ou vai na conta do Facebook e pergunta pra ele, velho, sei lá. É, manda assim, Cabeça. Eu preciso do seu corpo, Cabeça. Mas fora isso, muito obrigado pelo seu e-mail, Piana. Continue mandando seus excelentes e-mails bem pontuados com idade e cidade para as estatísticas. Sim, muito obrigado. O último e-mail é do Ricardo de Andrade Santos. Nome, Ricardo de Andrade Santos. Idade, 31 anos. Cidade, São José dos Campos, São Paulo. Olá a todos. Excelente podcast. Foi um dos melhores que ouvi sobre essa saga do Lanterna Verde. Todo o plano de fundo do Lanterna Verde é muito interessante. Que pena que isso foi desperdiçado naquele filme porcaria que fizeram do Lanterna Verde. Caraca. Nossa, filme ruim, o atorzinho também muito ruimzinho. Mas é o quê? Só tenho mais algumas considerações para fazer. Sobre qual HQ é boa para começar a acompanhar o Lanterna Verde? Eu recomendo o Origem Secreta, do Geoff Jones. Uma boa recomendação. E que ele publicou logo depois do Renascimento, onde ele reconta a origem do herói e interliga ela com as futuras histórias que ele ia escrever no título. Sim, ele foi planejado também para isso, né? Uhum. Ah, foi bem depois do Renascimento. Eu acho que uma boa, assim, é essa boa recomendação mesmo. 2. Vocês esqueceram de dizer que um dos artistas da HQ é o brasileiro Ivan Reis, que fez um excelente trabalho nela. Na verdade, a gente comentou, assim, que o Ivan Reis, ele também ele tá ali nessa obra, né? A gente comentou rapidinho, na verdade. Acho que a gente não deu muito destaque quanto deveria, né? Mas a gente falou, assim, dele. E 3. Esqueceram de mencionar que o Hal Jordan deu um soco no Batman, que teve medo de reagir e deixou por isso mesmo. Eu sei que não foi nessa HQ, mas o Batman tem tanto fanboy chato que fala que ele é invencível, que não poderia deixar essa passar. É, você disse, foi em outra história, foi no Renascimento que ele deu um soco no Batman. Você, cala a boca, Batman, agora é minha vez de agir. Fica quieto. Foi mais ou menos isso, né? Mas assim, é, foi uma cena legal. Eu lembro daquela cena, eu gostei bastante. Bom, mas é isso então. Valeu, Ricardo de Andrade Santos. Muito obrigado pelo teu e-mail. Obrigado por fazer parte das estatísticas. Pois é, sim. Então vamos para as pessoas que acertaram as dicas dessa semana. Nós temos Pablo Neves, Álvaro Rodrigues, Rafael Taira, Leonardo Piana e Ricardo de Andrade Santos. Sim, todo mundo mandou e-mail, chutou, acertou. E acertou. É, se seu nome não foi lido, é porque seu e-mail não chegou, tá bom? Exatamente. E a gente tem um sistema de RH muito responsável. E daí que é nóis. Firme, brother. Manda abraços também para quem comentou no podcast passado, né? Para o Antônio Pereira, para o Rafael Taira, para o Pablo Neves, para o Zé, para o Túlio, para o Lucas Santana, para o Rui, para o Wagner Pimentel. Sintam-se abraçados, pessoal. Um abraço por trás, bem chegado. Uhum. Então, muito obrigado para quem comentou, para quem mandou o e-mail. E lembre-se que isso é super importante e motiva nós. Para vocês que amam a Adri, lembre-se que isso motiva ela muito. Então, mandem mais e-mails. Tem que apelar pro emocional. Vamos fechar essa caixa de entrada falando das dicas. Tente, quais foram as dicas da semana passada? As dicas da semana passada foram vacina, passeio e ração. Tá de graça, tá de graça. Pois é, animais de estimação, né? Tá fácil. Exatamente, tá muito fácil. Tá muito fácil. É fácil de entender, né? Vacina, passeio e ração. A gente disse, tava dado. Tava entregue. Tava. E agora as dicas da próxima semana. E essa pra pensar, mas acho que tá fácil também, pra quem conhece. Tá fácil. As dicas são guitarra, cachorro e USA. USA, USA, USA. Pra quem gosta desse tema, vai se manjar na hora. Nossa, não, dá vontade de chorar, só de lembrar, velho. Muito bom. Muito obrigado por mandarem seus e-mails. Como sempre, não esqueça de mandar idade e cidade. Mandem abraços pro Adri no próximo e-mail. E até a próxima, pessoal. Falou, galera. Fui. Falou. Booty time.